Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu acho que depois de todo esse tempo decorrido, nós já temos condição de fazer uma revisão do caminho que foi percorrido e tirar algumas conclusões e esboçar um pouco o que pretendemos fazer no futuro. Vocês devem ter notado que ao longo deste curso, eu me ative rigorosamente ao sentido da palavra seminário, que vem do latim, que significa semente. Quer dizer, eu jogo a semente e nem sempre acompanho o crescimento, o florescimento delas. Ou seja, a ideia de seminário é você abrir possibilidades, abrir portas, e você não acompanhar necessariamente o aluno em todo o desenvolvimento das consequências que ele pode extrair daí. E isso foi feito assim, de maneira propositada, em vista dos objetivos mesmos do curso. Quer dizer, todo e qualquer curso, do que quer que seja, ele não tem apenas uma sequência, um programa, mas ele tem uma meta que define o programa e o caminho a percorrer. A meta aqui, desde o início, foi expressa com muita clareza, que era a ideia de formar uma nova geração de intelectuais, escritores, pensadores, formadores de opinião, etc., capaz de sanear um pouco o ambiente, compensando, então, a situação de extremo desequilíbrio que se observa no panorama cultural brasileiro, onde a atividade rotulada de cultural, entre aspas, nunca teve tantos meios de ação, tanto dinheiro e tanta presença pública, né? Levando, né, um dos nossos ex-ministros da cultura a dizer que jamais o Brasil atravessou um florescimento cultural dessas proporções. Florescimento cultural para ele era o número de espetáculos, o número de discos, o número de exposições, etc., etc., tudo evidentemente financiado com o dinheiro do governo. Então, esse lado puramente material e quantitativo da coisa, de fato, nunca esteve tão bem, nunca houve tanta assistência, né, oficial e tanta ajuda privada às atividades culturais. Porém, tudo é de uma superficialidade e de uma mesquinharia assim, absolutamente acachapante. A não ser, evidentemente, quando o sujeito, por exemplo, sei lá, reencena um clássico, vamos reencenar Shakespeare. Bom, por mais que eles consigam piorar Shakespeare, o texto continua sendo Shakespeare, né? Por péssimos que sejam os atores, as palavras que eles estão dizendo não são deles. Então, há um limite para a capacidade humana de estragar essas coisas. Tá certo? Do mesmo modo, quando há reedições de livros importantes, isso também você não vai conseguir estragar, por pior que seja a edição. Então, nunca houve tanta riqueza quantitativa na cultura nacional e tanta pobreza de conteúdo. Assim, é um negócio assim, abismante, abismante. Ao ponto de que, quando aquele ex-ministro disse aqui, eu percebi que o aspecto, a quantidade havia tomado realmente o lugar da qualidade. Ela começou a valer por si. Quer dizer, não é o conteúdo que nós estamos fazendo, é o número, a quantidade de coisa que nós fazemos é que conta. E ele disse isso com toda a sinceridade. Quer dizer, até onde ia a compreensão dele, a coisa estava indo realmente muito bem. Outro dia eu vi uma entrevista de um cidadão francês que mora em São Paulo. Ele disse: o que eu mais gosto nessa cidade é a oferta cultural, que é muito vasta. Eu falei: de fato, a oferta cultural é enorme, né? Porém, do ponto de vista da relevância, tudo isso é absolutamente nulo, né? E pior ainda, isso está criando nas novas gerações uma noção absolutamente falsa do que seja a alta cultura. Quer dizer, para eles, a alta cultura de fato é arte e espetáculo. É a indústria cultural. Quer dizer, a indústria cultural passa a ser a cultura. Para mim, já estava há muito tempo atrás, já estava claro que isso ia acabar acontecendo. Tá certo? Mas eu não esperava que acontecesse de maneira tão ostensiva assim. Quer dizer, a cultura como atividade industrial e comercial, acabar virando uma finalidade em si, tá certo? Independentemente do valor intelectual, espiritual que possa ter para as pessoas. Então, isso aconteceu. Está acontecendo diante dos nossos olhos. Então, O que acontece no setor do ensino universitário, eu nem preciso mencionar, porque todos vocês têm experiência disso. Hoje é normal os professores universitários serem semi-analfabetos, não entenderem absolutamente nada do que estão ensinando. Isso é normal e obrigatório. Né? E também é normal e obrigatório que eles tentem substituir, vamos dizer, a sua competência, seu conhecimento e competência pedagógica por medidas disciplinares, ameaças, etc., etc., né, tentando controlar uma situação que, de fato, já se tornou incontrolável. Então, diante disso, a necessidade de formar uma nova geração é coisa bastante óbvia. Então, isso quer dizer, qual o modelo, né, de ensino que eu pude seguir para conceber esse curso? Falar, não existe um modelo, porque não existe um precedente de uma operação assim. Então a gente tem que aproveitar um pouco daqui, um pouco dali. Mas eu estudei esse assunto, eu estudei esses fenômenos de florescimento cultural que houve aqui e ali para ver se nós podemos aproveitar alguma coisa. Sempre, sempre se pode, mas uma coisa que ficou bem clara para mim é que não se podia usar nisso os procedimentos usuais do ensino universitário e, na verdade, de nenhum ensino formal. Tá certo? Por quê? Se nós tentássemos, por exemplo, organizar muito este ensino na base de você ter práticas regulamentares, acompanhar o desenvolvimento de cada um, graduar o aproveitamento com notas ou coisa parecida, tá certo? Nós estaríamos criando realmente uma situação escolar. E a situação escolar, como eu já expliquei em outras aulas, é uma situação eminentemente teatral. Tudo aquilo que está sendo discutido dentro de uma escola, para fins apenas de ensino, é coisa que não vai ter consequências. Quer dizer, por exemplo, o conteúdo do que você escreve num trabalho escolar só serve para que o seu aproveitamento seja julgado. Aquilo não vai exercer influência na opinião pública, né? O que você produzir ali não vai se incorporar na cultura, tá certo? E, sobretudo, por ser uma atividade de educação, é uma atividade na qual todos os alunos têm o direito de errar. É na base da tentativa e erro que você vai progredir. Então, tudo isso faz com que a escola seja um ambiente, de certo modo, protegido do mundo. Não é isso? Então, por exemplo, o que você publica no jornal, o que você diz numa entrevista de televisão ou imprime num livro, evidentemente tem consequências. Você é responsável por aquilo, você é cobrado por aquilo. E o que você disse se incorpora na sua imagem pública, tá certo? Mas o que você escreve no exercício escolar é apenas um exercício escolar, né? E o que você escreve numa prova vai ser arquivado e ninguém mais, além do professor, vai ler aquilo jamais. Pior, isto que eu estou dizendo se aplica à quase totalidade da produção, aspas, científica das universidades brasileiras. Quer dizer, os trabalhos são publicados em revistas acadêmicas só para formar currículo para o distinto autor. E não exerce influência nenhuma no desenvolvimento daquela ciência ou daquele setor de investigação, porque ninguém lê aquilo. A gente sabe que o número de consultas à bibliografia, aspas, científica produzida no Brasil é mínimo. Quer dizer, ninguém está ligando para o que os caras estão falando. Claro que há exceções, pode ter um outro trabalho aqui que chame a atenção, mas, em geral, a produção dita científica da Universidade do Brasil tem apenas finalidade escolar. E finalidade escolar é imanente, é só para o que se. Só afeta aquilo que se passa dentro da escola e, vamos dizer, o aproveitamento de cada aluno. Então, a escola, nesse sentido, é um ambiente protegido, separado do mundo, onde, né, se aplica rigorosamente o mais belo privilégio da adolescência, tá certo? Que é o direito de tudo experimentar, não é isso? Sem precisar arcar com responsabilidade alguma. É evidente que este tipo de ambiente só serve para as finalidades que a própria escola tem. E a escola tem como finalidade, no fim do curso, autorizar o sujeito ou a um exercício profissional ou a passar para a etapa seguinte. do ensinamento. É só isso, quer dizer, você vai de etapa em etapa e no final, pumba, você tem lá uma licença de exercício profissional, quando aí sim vai começar a sua vida séria. A partir da hora que você recebe um diploma, uma autorização de exercício profissional, você passa a ser legalmente e socialmente responsável pelo que você está fazendo. Tá certo? Então, até lá, nada é sério. Ora, quem é que não sabe que o sujeito que sai de uma universidade com um diploma do que quer que seja, não sabe nada a respeito da sua profissão? Eu digo que na profissão médica, isso já foi reconhecido oficialmente décadas atrás, né, quando inventaram o estágio nos hospitais. O sujeito sai lá com o seu diploma de medicina, mas se ele não fizer um estágio no hospital, na prática, ele não vai aprender coisa nenhuma. Então, esta transição, vamos dizer, da situação escolar para a situação do mundo real, isso existe, né, no ensino médico há muitas décadas. No ensino da advocacia existe, não tão oficialmente, com esses estágios nos escritórios, etc. Mas, quer dizer, no caso da profissão médica, esse estágio é absolutamente obrigatório. Em outras profissões é mais facultativo. Mas o fato mesmo de que tenha de existir essa transição mostra que a autorização de exercício profissional conferido pela escola não é uma coisa séria e definitiva. Ainda fica faltando alguma coisa. Tá certo? Então, quer dizer, este aprendizado que se dá na prática e na convivência com um profissional mais experiente, esse aqui vai ser a coisa decisiva. Quer dizer, não há. Por exemplo, eu imagino se o sujeito que tem um diploma de direito, mas ele não tem a prática de frequentar os tribunais, de conversar com o funcionário de cartório, né? Ele não vai conseguir fazer nada, tá certo? Então, essa parte mais sutil e menos formalizável do ensino é justamente o que interessa. Então, quer dizer que se fôssemos imitar uma escola, então aí precisaríamos de uma segunda etapa de aprendizado que se dá no confronto com o mundo real. Ora, acontece o seguinte, que nós não temos uma escola no sentido arquitetônico da coisa. Vocês não estão dentro de um edifício aprendendo. Vocês estão soltos, cada um num lugar do Brasil, vivendo as suas vidas, né? Então, vocês não estão absolutamente protegidos da vida real. Aqui não é uma situação escolar. Quer dizer, objetivamente já não é uma situação escolar. Em segundo lugar, uma boa parte do que vocês têm a aprender aqui, vocês não aprendem aqui, vocês aprendem no confronto com a sociedade humana na qual vocês estão. Quer dizer, vocês leem jornais, assistem televisão, espero que não assista muito, tá certo? Acompanham mais ou menos o movimento editorial nesse país, ficam sabendo o que acontece. E, vamos dizer, este é o material que nós vamos ajudar vocês a processar aqui. Eles estão sempre me referindo ao que está acontecendo na sociedade em torno. Então, longe de criar uma situação protegida, vocês estão expostos, né, à sociedade e é ali mesmo que vai se dar o aprendizado. Portanto, este ensino ele tem que ser o menos escolar possível e o mais, digamos, usando a palavra, mais existencial possível. Tá certo? Isso significa que não pode haver entre professor e aluno aquela relação disciplinar que existe numa escola, onde o aluno, o aproveitamento do aluno é julgado, graduado pelo professor. Tá certo? Isso realmente não é possível e não é conveniente aqui. Então, qualquer tentativa de colocar no ensino desse um elemento disciplinar iria falsear completamente a situação. Quer dizer, a disciplina escolar serve para ensinar o aluno como ele deve se comportar dentro da escola, não no mundo em geral, né? O aprendizado do mundo vem depois, quando acaba a adolescência e você sai para a vida, né? Então, desde o início eu quis evitar que isso acontecesse aqui. É claro que existe. Na alma de cada um existe uma espécie de reflexo escolar. A pessoa está acostumada com a situação escolar e, de certo modo, a repete aqui, tá certo? Então, pode criar algumas expectativas que depois, na prática, aqui não se cumprem. Então, também a ideia, vamos dizer, de abrir portas, quer dizer, eu mostro para vocês a possibilidade de um certo tipo de estudo, de um certo tipo de investigação, ou de um certo tipo de prática, e deixo que vocês façam aquilo o que quiserem. Eu não vou ter nenhum meio, né, de controlar o aproveitamento que vocês estão tendo disso. As breves indicações de aproveitamento que eu obtenho são a partir de indícios reais, quer dizer, coisas que as pessoas me escrevem, das próprias perguntas que fazem, da conduta que eu observo de um ou do outro aluno. Então, isso me dá uma vaga ideia, tá certo? Então, o que eu notei ao longo dos meus estudos a respeito foi que, em todas as épocas onde houve um florescimento cultural notável, a coisa jamais se deu por meio do ensino formal. E sim através, vamos dizer, do contato pessoal de uma geração com a outra, como aconteceu no caso de Sócrates, por exemplo. Quando veio depois o ensino formal, quando Aristóteles cria o liceu, formaliza o ensino, né? E o próprio Platão na academia, nós perguntamos, a academia platônica forneceu algum resultado melhor ou maior do que o próprio Platão, do que seu próprio fundador? Não. Então, quer dizer, a carreira da academia é declinante. A carreira do liceu aristotélico também. Tá certo? Quer dizer que, a hora que formalizou o ensino, ele já tinha perdido o seu impulso criativo, o qual veio inteirinho de Sócrates. O exemplo da universidade medieval parece contradizer o que eu estou dizendo. Porque era um ensino altamente formalizado, disciplinar, tá certo? Porém, o que se observa é que o impulso criativo inicial ele também vai se perdendo à medida que o ensino se formaliza. Quer dizer, a própria criação da profissão universitária, como se conhece, que podemos datar dos estatutos da Universidade de Paris, feito por Robert de Courson, 1200 e pouco. Isso cria a figura do professor, formaliza as obrigações dos alunos, etc, etc, etc. E, bom, o que que sobrou da escolástica hoje em dia? O que que é importante para nós? O que que se incorporou no patrimônio da grande filosofia universal? Tá certo? Foi praticamente a obra de umas poucas pessoas, não é isso? Como São Tomás de Aquino, Dan Scott, São Boaventura, o próprio Pedro Abelardo, Guilherme de Ockham, etc, etc. Em nenhum desses casos você viu uma pessoa inteiramente adaptada à situação de professor universitário. Principalmente porque os verdadeiramente grandes, como Santo Tomás, Dan Scott, São Boaventura, eram todos monges. E o monge, ele vinha de uma outra formação extra-universitária. Eu preciso dizer, eram estranhos no ninho, como se diz. Tanto que a carreira deles foi uma série de conflitos com, né, o meio universitário. Quer dizer, a universidade era dominada eminentemente pelo clero secular, né, que detestava a presença dos monges ali. Então eu digo, uai, tudo que a universidade medieval produziu de melhor foi graças a certos gênios individuais, cuja mentalidade não foi formada pela universidade, mas veio de fora. Veio das ordens monásticas. É isto. Inclusive, se você comparar, vamos dizer, o ambiente universitário dominante, então, com a vida e a conduta desses pensadores maiores, vocês vão ver que a conduta deles, a própria pessoa, contrasta com o meio universitário, é certo? Que era, vamos dizer, uma coisa sobrecarregada de carreirismo, invejas, intrigas, etc, etc. Formando, às vezes, entre os estudantes, uma mentalidade, vamos dizer, de uma arrogância fora do comum, né? Os estudantes, quer dizer, a comunidade estudantil era muito grande, ocupava um lugar enorme nas cidades, tá certo? E os estudantes eram conhecidos como arruaceiros, beberrões, briguentos, etc., etc. E uma comunidade muito, muito ciumenta, muito ciosa da sua superioridade e dos seus direitos, etc., que frequentemente se impunha à autoridade civil pela força física, de algum modo. E já naquela época você observa uma espécie de guerra assimétrica, onde os estudantes tinham, por assim dizer, o direito, entre aspas, de fazer arruaça, de bater nas pessoas, agredir, etc. Mas ninguém queria fazer uma violência contra eles. Primeiro, porque eram hóspedes da cidade, a maior parte eram estrangeiros, né? Em segundo lugar, porque a própria sociedade havia se cotizado, juntado dinheiro para pagar os estudos deles. Então, os estudantes eram como se fossem meninos mimados da sociedade, né? Então, é aquele filho ingrato que bate na mãe, né? A mãe não vai chamar a polícia para prender o filho. Então, esta mentalidade corrupta, corrupta na raiz, ela existe desde a fundação da universidade. Não, acho que não houve uma única universidade do mundo que não fosse afetada por isto. E agora você me responde, você conhece alguma grande criação do espírito humano que tenha nascido da agitação estudantil, meu Deus do céu? É claro que não, tá certo? Então, esta agitação, por sua vez, ela não é algo que se opõe ao espírito da universidade, ela faz parte da coisa. Porque na medida em que a universidade é uma via de acesso a certas profissões, portanto a certas posições sociais, né, é um meio de ascensão social, tá certo? E o indivíduo que está lá, ele sabe disso, quer dizer, ele sabe que ele está sendo treinado para ser uma pessoa importante. Então ele já é importante desde aquele momento. Agora, vocês imaginam, por exemplo, ali no século XII, XIII, né, onde uma parte da população completamente analfabeta, iletrada e tal, imagina o que que significa você ser um dos poucos letrados ali. Você viu, naquela época, o acesso ao ensino era uma coisa tão difícil que bastava o sujeito saber ler e escrever, ele já era considerado um membro virtual do clero, ele já tinha uma autoridade sacerdotal perante não oficialmente perante a igreja, mas perante a população. Tá certo? Então, esta situação convida os indivíduos a uma atitude de autoafirmação e de arrogância. E isso é constitutivo da universidade desde o começo. Um outro momento de grande criatividade foi, vamos dizer, o período do romantismo alemão, onde vem ali. Kant, Hegel, Schelling, etc., etc. Porém, ali o que acontece é exatamente o contrário. Quer dizer, a universidade alemã se caracterizava por uma imensa flexibilidade. Tudo era possível e vamos dizer, você podia até inventar novas disciplinas e tudo dependia de se os alunos aceitarem aquilo ou não. Entendeu? Então, se vocês lerem os textos do O curso do Schelling, ou a filosofia da mitologia, ele diz claramente: olha, um curso deste só é possível na universidade alemã, onde a gente tem a liberdade de fazer o que quiser. Tá certo? E se os alunos quiserem ouvir, eles pagam para ouvir, né? E pronto. Quer dizer, você não tem um programa, uma exigência disciplinar pronta de antemão, quer dizer, uma grade que você tenha que seguir. Então, nós podemos dizer que a convivência informal de professor e alunos e entre os próprios professores, esta foi o elemento decisivo e não a organização, vamos dizer, regulamentar e burocrática da universidade. Né? Por exemplo, que o próprio curso de filosofia da mitologia ou o curso de Hegel, lições sobre a história da filosofia universal, eram cursos livres. Não havia lições para você fazer. Você simplesmente sentava lá e ouvia. Quer dizer, curso de conferências, exatamente como este aqui. Então eu fui estudando esses casos e vi, ora, parece que se você não quer apenas, se o objetivo do curso não é dar uma licença profissional, Mas simplesmente fortalecer a inteligência, a capacitação das pessoas para o exercício de tarefas intelectuais de mais alto porte, então nós não podemos usar a estrutura disciplinar de uma escola comum. Nós temos que imitar, na máxima medida possível, esta convivência livre entre professores e alunos que houve na Universidade Alemã, tá certo? Ou outros exemplos, vamos dizer, de círculos dessa natureza que apareceram ao longo dos tempos, como o círculo de Stefan Georg, o pessoal que se reunia na casa de Max Weber, e outros círculos similares que houve em Viena, né? E em todos estes casos, nós observamos que onde a espécie de hierarquia natural, baseada no simples respeito, admiração, etc., foi substituída por uma regulamentação, logo aparece, evidentemente, as dissidências, as brigas e, às vezes, o esgotamento intelectual daquelas iniciativas. Como acontece, por exemplo, dentro da escola psicanalítica. Estava indo tudo muito bem até a hora que regulamentaram. Não é isso? Então, se você perguntar assim, a psicanálise freudiana, stricto sensu, o que que ela produziu de notável depois do próprio Freud? Nada. Tudo que saiu de interessante da psicanálise foi por disse. O próprio Freud, claro, a obra dele é muito importante. E depois o resto foi tudo feito por dissidentes. Foi o Wilhelm Reich, foi o Jung, foi o Adler e assim por diante. Então, isto quer dizer que a psicanálise floresceu não graças à sua regulamentação e disciplina, mas ao contrário, graças à indisciplina e à rebelião dos outros. Tá certo? Então, e é evidente que se a coisa se dá assim, então o próprio fundador da coisa, ele perde, por querer controlar demais, ele perde todo o controle da situação. Quer dizer, como é que o Dr. Freud poderia, por exemplo, parar o Carl Jung, o Alfred Adler? Não podia de jeito nenhum, porque eles não eram mais membros da sociedade psicanalítica, faz o que quer. Tá certo? Então, a única maneira de você manter um certo controle sobre o conjunto é se for um controle sutil e não disciplinar. Quer dizer, não é bem um controle, mas você pode exercer uma liderança e não um controle. Tá certo? Ou seja, é uma liderança baseada, dizer, na inspiração que você está dando aos seus ouvintes e alunos, e só. Quer dizer, não há um controle disciplinar. Tá certo? E outros casos, né, notáveis. Se você estudar, por exemplo, a história da ordem jesuítica, você vê aquela ratio studiorum, aquele método de estudo jesuíta, aquilo tudo é uma maravilha, é lindo, etc, etc. Só que a ordem jesuítica produziu mais inimigos do que seguidores. Né? Adam Weishaupt, o fundador dos Illuminati, ele aprendeu tudo com os jesuítas. Né? E no século XX você vê a ordem jesuítica inteira se bandear para o lado do comunismo. Quer dizer, uma ordem inteira que traiu a igreja. Então, uai, será que a ratio studiorum não tem nada a ver com isso? É claro que tem, porque na hora que você regulamenta, você está impondo um poder. Não é isso? E na base da imposição, você não pode impor um poder e passar uma inspiração ao mesmo tempo. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. É? Do mesmo modo que você não pode, né, conquistar o amor de uma senhorita e forçá-la a ir para a cama com você ao mesmo tempo. Você vai ter que escolher, meu filho, né? Ou você vai, né, no carinho, ou você vai na porrada. Não tem uma maneira de combinar essas duas coisas. Mas, então, essa escolha foi feita aqui desde o início. E eu não sei se todo mundo compreendeu. Às vezes, pode haver a expectativa de que devesse haver uma disciplina maior, uma coisa assim, ou devesse haver, pelo menos, uma continuidade mais programática nos estudos. Eu digo, mas se fosse uma continuidade programática, não se chamaria seminário. A ideia do seminário é justamente continuar passando, vamos dizer, novas inspirações, novos estímulos, tá certo? E deixar o resto por sua conta. Até agora tem funcionado muito bem. Tá certo? Então, como nós não temos uma hierarquia, então também não temos dissidentes. Não é isso? Então, é tudo, vamos dizer, uma espécie de uma confusão luminosa, tá vendo? Quer dizer, vocês veem, a gente vê claramente a inteligência dos alunos se fortalecendo, florescendo, crescendo. Eu não sei o que vocês vão fazer com o que vocês aprenderam aqui, tá certo? Mas, como eu não os mandei fazer nada especificamente, então o que quer que vocês inventem de fazer, vai estar de algum modo coerente com o que nós estamos querendo aqui, tá certo? Então, isto aqui também, esta orientação, deve ter algum efeito mais tarde, para além do nosso círculo. De algum modo, a gente já vê alguma coisa disso, no que alguns alunos escrevem, produzem, etc, etc. Você já vê que esse elemento, vamos dizer, de sinceridade profunda, que eu sempre tentei passar aqui por todos os meios, isso aí já pegou. Todo mundo já sabe que um homem de mentira não tem acesso à verdade, né? Todo mundo já sabe que, vamos dizer, os seus conflitos interiores, eles são a matéria-prima do negócio, eles são o motor que move tudo. Certo? Então, não adianta você tentar criar uma figura, né, totalmente coerente para você apresentar o destino público, tá certo? Porque quanto mais coerente em aparência for a sua figura, mais as suas dificuldades aparecerão. Então, o melhor é você já confessar as dificuldades desde o início. É você, quando não sabe, dizer não sei. Quando você está confuso a respeito, dizer ah, estou numa confusão desgraçada, não estou entendendo coisa nenhuma. Também, vamos dizer, as relações entre a sua vida intelectual e a sua conduta moral, elas serão sempre dificultosas e ambíguas. Sempre. Não há solução para isso. O que significa que também deve ser extirpada, desde logo, a ideia de que eu estou querendo criar uma intelectualidade conservadora ou direitista, né? É claro que, evidentemente, como eu tenho algumas ideias que coincidem, às vezes, com um programa conservador, pode parecer conservador, mas não é, eu não estou interessado nisso. No Brasil existe uma confusão miserável entre duas coisas. Uma coisa é a sua opinião pessoal, preferência pessoal, ou a sua afeição pessoal a certos valores, símbolos e ideias. Outra coisa é a sua participação num grupo ativista. E a sua solidariedade a um grupo ativista. No Brasil, aqueles que são membros de grupos ativistas fazem questão de fingir que a mera opinião pessoal que um sujeito tem a favor disso ou daquilo faz dele um ativista em favor daquilo. Ora, opinião pessoal você tem o direito de mudar a qualquer momento. Não é isso? Mas o ativista não, ele tem um compromisso permanente. Eu aqui, por exemplo, eu estou livre. Por exemplo, essa semana mesmo está escrevendo um artigo a respeito da direita brasileira. Eu posso dizer o que eu quiser a respeito dela. Eu não sou obrigado a apoiá-la. Eu posso apoiar numa coisa e criticá-la sob outro aspecto. Eu estou livre para isto. Então, com relação, vamos dizer, uma coisa importante no Brasil para definir politicamente as pessoas é como elas concebem o regime militar. Bom, eu estou livre para enxergar ali todas as ambiguidades e dificuldades possíveis. Mas um sujeito que é um ativista, ele não pode fazer isso. Ele tem que aceitar em bloco ou rejeitar em bloco, não tem outra coisa, porque isto vai é importante para a imagem coerente que ele quer transmitir. Rapaz, que eu não estou querendo transmitir imagem coerente alguma, né? Eu estou expressando os vários lados das coisas conforme eu as vejo. Eu digo, e nem sempre eu sei coerir uma coisa com a outra. Gostaria de ser uniformemente coerente, mas às vezes não dá, porque às vezes não é que eu sou um cara incoerente. Não, é que a situação mesmo, o fato mesmo, ele contém contradições entre si, ele não é unívoco. Então, o máximo que nós podemos fazer é elaborar, vamos dizer, e expressar a contradição. Não é isso? Por exemplo, se você quer saber, até hoje eu estou me perguntando por que que os militares que subiram ao poder, em tese para extirpar o comunismo da sociedade brasileira, acabaram abrindo caminho para a volta triunfal do comunismo. Por que que eles fizeram isso? Foi burrice, houve uma infiltração, houve uma ambiguidade. Eu não sei. Eu não sei e digo mais, eu não posso resolver este problema, porque isto aí só pode ser resolvido pela meticulosa reconstituição histórica do que aconteceu, coisa que eu não tenho a menor condição de fazer, pelo menos à distância. E que se eu fosse fazer, eu digo, bom, eu precisaria uns 3 ou 4 anos de pesquisa só deste assunto, ficar lá revirando documento, lendo todos os livros da época, entrevistando milico aposentado. Eu não tenho tempo para fazer isso, pô. É um belo trabalho para fazer. Aqueles que se interessaram, anota. Eu vivo dando sugestões de temas. Igual, tal coisa deveria ser estudada e não foi. Tal outra deveria ser estudada. Eu espero. Né? Eu não posso pegar um aluno e dizer, ah, tá aqui, você vai ter que estudar isso. Né? Então, né? O meu irmão tinha um chefe alemão, que era um sujeito meio nazista, e que ele punha os caras, os funcionários assim em fileira e dava uma bronca e falava assim, agora você fala, agora você fica quieto. Né? Eu não posso fazer isso com vocês, né? Você vai ter que estudar isto, você vai ter que estudar aquilo. Eu não posso fazer isso, mas eu dou essas sugestões e espero que elas funcionem realmente como sementes, espero que elas frutifiquem, que alguém diga, opa, isso aí é importante e eu quero resolver esse problema. Eu quero descobrir isso. Não é isso? Quer dizer, o que que aconteceu realmente no perfil ideológico dos militares que governaram o Brasil durante 20 anos? Nós sabemos, por exemplo, que quando chega no tempo do general Geisel, o general Geisel ajudou Cuba a invadir Angola, matar gente pra caramba lá. Ele rompeu o acordo nuclear com os Estados Unidos, fez um acordo desastroso com a Alemanha. Ele disse, tá bom, talvez ele quisesse bancar o general de Gaulle, né? Que é mostrar para os americanos, não, quem manda em mim sou eu. Pode ser. Pode ser que ele tivesse alguma influência esquerdista na orelha, uma vez ele mesmo disse, eu não sou infenso às ideias esquerdistas. Pode ser, eu não sei o quanto essa frase significa. Olha que enigma, é? Qual é o coeficiente de esquerdismo na composição ideológica e estratégica do governo Geisel? Eu me lembro, por exemplo, que o Glauber Rocha, que era um intelectual importante da esquerda, escreveu vários artigos apoiando o governo Geisel e dizendo que ele era a única esperança da esquerda. Então, esse problema está esclarecido? Nada, é só enigma. Eu não sei a solução disso, eu não sei o que aconteceu realmente. Então, só o que eu posso fazer é pegar os dados que eu tenho e dizer, olha, o problema até agora está montado assim. Não é isso? Agora, se eu fosse um ativista, né, e note bem que muitos dos nossos militares, eu considero ativistas, porque são, vamos dizer, os guardiões da boa imagem das Forças Armadas. Ou se eu fosse um ativista de esquerda, então eu teria que ter uma posição em bloco. Então, quer dizer, o governo militar seria inteirinho a execrável direita autoritária. Ou a maravilhosa direita autoritária. Né? Então, você vê que, curiosamente, né, alguns ativistas de esquerda se referiram a mim como ideólogo da direita. Eu digo, mas espera aí, como pode haver um ideólogo sem que haja um movimento, um partido, uma coisa assim? Do que está falando? Então, é a ideia É o velho truque de você inverter a situação. Quer dizer, o ativista dá a impressão que ele é uma pessoa livre, que está falando apenas sua opinião pessoal, e pega o homem da opinião pessoal e o carimba como se fosse um ativista. Isso no Brasil é regra geral. Então, se nós estivermos também formando ativistas, então nós teríamos que dar uma versão coerente sobre tudo, ainda que seja aquela coerência forçada que falsifica os fatos para poder manter, vamos dizer, a integridade do discurso. Nós também não podemos, não posso pretender desenvolver a inteligência, despertar a inteligência das pessoas fazendo isso com elas, quer dizer, proibindo de entender desde o início. Tá certo? Então, vamos dizer, eu já comparei o controle que você exerce, o tipo de controle que eu posso exercer, vamos dizer, aos que pintam o céu com aquarela. Então, se fosse pintar com tinta óleo ou com guache, você vai ter que dar cada pincelada. Na aquarela, você passa água no papel, joga duas gotas de tinta azul e fica, né, virando o papel para cima e para baixo para ver se dá um efeito de nuvem. Às vezes dá, às vezes não dá. Entendeu? Então, quer dizer, é um controle muito sutil que você exerce e muito sujeito a falhas, não é certo? Se bem que as falhas, às vezes, não são falhas, elas são parte, vamos dizer, da confusão luminosa que a gente deseja criar. Então, essa foi, vamos dizer, a estratégia adotada. Para que, até agora, vem dando certo. Mas logo em breve nós vamos passar para uma outra etapa, que é a etapa onde eu vou pedir que os alunos redijam um trabalho sobre temas que lhes interessam. Trabalhos que devem levar pelo menos, eu tenho pelo menos um ano de pesquisa nas costas, senão não vai funcionar, né? Eu gostaria que muitos desses trabalhos atendessem a temas que eu sugeri, né? Mas não todos, evidentemente, porque você pode ter uma outra ideia que eu não tinha pensado. Mas o critério para a seleção do tema é muito simples, quer dizer, é onde se articula o seu interesse pessoal profundo por alguma coisa com a necessidade pública e histórica de que aquilo seja elucidado. Então, é só quando, vamos dizer, a sua vida interior, pessoal, a mais pessoal possível, começa a ter algo a ver, vamos dizer, com a vida da história em torno, da sociedade em torno, aí sim você entrou na vida intelectual, fora disso não. Isso quer dizer que, bom, uma vez eu dei para os alunos uma gradação dos círculos de existência que o ser humano vai penetrando. Quer dizer, quando você nasce, você entra num negócio chamado vida física. Não é isso? Quer dizer, você tem um organismo que está funcionando. E durante bastante tempo, vamos dizer, a manutenção e crescimento do seu corpo vai ser o centro das atenções. Seu corpo e do seu organismo, vamos dizer, seu organismo não só físico, psicofísico, tá certo? Ou seja, nada do que você faça tem importância pelos efeitos que desencadeia nos outros, mas só pelo efeito que desencadeia em você mesmo. Não é isso? Então, depois chega um momento em que você entra num negócio chamado vida civil, em que você já não é mais apenas um organismo psicofísico, mas em que você tem um papel determinado na sociedade. Por exemplo, quando você entra para a escola, você não é mais só o fulaninho, a fulaninha, não, você é o aluno desta escola, e existem obrigações regulamentares, algumas formais, outras informais, que você vai ter que cumprir. Às vezes as informais são mais importantes. Por exemplo, você está num novo meio social que, ao contrário do seu pai e da sua mãe, não tem nenhum preconceito a seu favor, onde você é apenas mais um, tá certo? Onde ninguém está ansioso para recebê-lo de braços abertos, e você vai ter que ali criar uma rede de relações onde você seja aprovado, aceito, etc., onde pelo menos você possa respirar, né? Então, estas obrigações são mais difíceis de cumprir do que as regulamentares. A regulamentar é aquela que a escola mesmo impõe: você tem que estar aqui às tantas horas, você tem que fazer assistir aula tantas horas por dia, fazer as provas, etc, etc, e se comportar desta ou daquela maneira. Ou seja, as obrigações explícitas vêm da escola, das autoridades da escola, mas as obrigações implícitas são impostas pela comunidade dos alunos. São leis não escritas que você vai ter que descobrir. Algumas pessoas falham aí. Elas não têm, quer dizer, o órgão sensitivo suficiente para perceber o que que os outros esperam dela, o que que os outros estão sentindo, quais são as reações que as suas ações provocam. Ou seja, você não consegue pegar o código de sinais não verbais da sociedade, tá certo? Ou por uma deficiência cerebral que você tem, ou por algum outro motivo qualquer. Ou seja, quando você sai da vida natural para a vida civil, você já tropeça. Por exemplo, você conhece algum meio onde não haja pessoas desajustadas ou mal ajustadas? Aquelas pessoas que ninguém gosta, ou que não conseguem conviver com ninguém, não é isso? Ou que são violentas, ou que são mortalmente tímidas, não conseguem abrir a boca, quer dizer, por exemplo, sei lá, o professor manda ele na frente receitar batatinha quando nasce, o sujeito tem uma crise de tremor, desmaia, tem que chamar o médico, cai, tem queda de pressão. Não acontece isso. Então, o que é isso? O indivíduo não conseguiu absorver direito os códigos não escritos. Não é isso? Outros, ao contrário, mostram desde o início uma desenvoltura excepcional. Em certos meios, mas se você tirar desse meio e botar num outro, ele vai se dar mal. Então, aí também você descobre que esses códigos não escritos são diferentes. Há um código na família, há um código na rua, há um código na escola, há um código no clube, há um código na igreja. Cada lugar que você vai, você tem um novo problema de adaptação e ajustamento àquele meio. Então, isso é simplesmente a vida civil. Se você passar direitinho pela vida civil, você começa a entender algo da sociedade como um todo. E você já não se interessa só por aquilo que o afeta diretamente e pessoalmente, mas você se interessa pelas forças que agem na sociedade como um todo, tá certo? E que indiretamente e a mais longo prazo acabam determinando o destino de todos. E aí já surge um problema, porque é difícil você saber quais as forças e quais as ações que vão desencadear efeitos de longo prazo e quais aquelas que vão ser abortadas, aquelas que não vão dar nada. A gente dificilmente consegue prever isso com clareza. Ou seja, quais são os temas verdadeiramente importantes da vida comum, não de uma família, não de uma escola, não de um bar, mas de uma nação. E, às vezes, da humanidade inteira. Agora, você começa a se interessar por isso, você entrou num terceiro círculo que se chama vida política. Então, isso quer dizer que a tal da cidadania, entre aspas, ela tem duas etapas. Primeiro, é a vida civil, propriamente dita. E, segundo, a vida política. É isso? A ideia de preparar o cidadão para a vida política, para criar o eleitor consciente, etc, etc. Muita gente já gastou muito papel com isso. Mas, se há uma coisa que é utópica, é o eleitor consciente. O que você vê, poucas pessoas estudam a vida política mais do que eu, e eu não posso jurar que eu sou um eleitor consciente. Então, você tenta votar da maneira menos pior que lhe pareça no momento, mas o controle que você exerce sobre a situação é mínimo. Além do que, o seu voto é apenas mais um. Mas além do voto, você tem outros meios de ação. Você pode falar para as pessoas, você pode escrever, você pode fazer um programa de rádio, etc, etc. Existem muitos meios de ação. Você pode participar de um sindicato, de uma igreja, de um clube. Tem muitos meios de atuação que já transcendem o seu círculo pessoal e pretendem desencadear efeitos de maior envergadura na sociedade inteira. Tá certo? Então, a gente pode fazer a seguinte pergunta. Cada um pensa por si. Eu já saí da esfera da pura vida civil e estou já na vida política ou ainda não? Quando você penetrou realmente na vida política, você é o cidadão consciente, entre aspas, então é este momento em que os problemas da coletividade humana na qual você vive, coletividade maior, começam a lhe doer mais do que os seus problemas pessoais. E você já não tem tempo de pensar nos seus problemas pessoais. Vou dizer, por exemplo, o seguinte. Vamos supor que você seja o presidente de uma empresa. Não ser uma empresa grande. Mas você tem que ver as oscilações do mercado, o preço da matéria-prima, a legislação fiscal e trabalhista que existe, e um monte de pressões que a sociedade faz sobre cada empresa. E isto é a sua vida. Está entendendo? Então, por exemplo, se a sua mulher é uma chata, de quanto tempo por dia você vai poder pensar na chatice dela? Só umas horinhas, uns minutinhos depois do jantar. Porque durante o dia você vai estar preocupado com coisas infinitamente mais graves. Não é isso? Então, isso significa que, vamos dizer, a posição da sua empresa no conjunto da sociedade requer de você um certo conhecimento desse conjunto e uma série de decisões que já não são de ordem puramente civil. Você não está atendendo apenas o seu interesse. Você é o representante de todos os seus empregados. Se a sua firma for para o brejo, eles todos vão para o brejo junto. Quer dizer, você vai ter que defendê-los de alguma maneira. E defendê-los perante o quê? Perante todas as forças que se agitam no oceano da sociedade em torno e que podem não ser muito, muito favoráveis a você. Às vezes, sei lá, tem uma mudança de uma legislação, sei lá, num país da Europa ou da África, pode afetar o seu negócio, meu Deus do céu. Sem contar que você cria os planos para a sua empresa, mas muito acima de você existem forças globais, que procuram influenciar o rumo da economia mundial. Não é isto? Então, ou seja, como presidente ou diretor de uma empresa, você já está colocado, você não há fronteira entre a vida civil e a vida política. Claro que se for um negócio muito pequeno, você pode ter a ilusão de que você pode dirigir aquilo tendo em conta apenas a rede dos interesses imediatos, seus e dos seus empregados, clientes, fornecedores. Mas logo, logo você vê que a coisa não funciona assim. Por exemplo, estava indo tudo bem, de repente veio uma legislação fiscal que acaba com você. Daí você pensa, não, nós temos que fazer uma pressão no Congresso para mudar essa lei. Não é assim? Então você se agrupa com outros empresários para defender os interesses que já não são seus, mas são os de uma classe ou de um grupo. Então, só quando você está, vamos dizer, preparado, está apto para considerar que esses problemas da esfera maior coletiva são a sua vida, muito mais do que os acontecimentos da sua vida pessoal, bom, aí você, então, você entrou realmente na vida política. Não é isso? Mas acima disso tem um quarto círculo, que é o que nós chamamos de vida intelectual. A vida intelectual é quando, para além, vamos dizer, da situação social, econômica, e cultural presente, você está consciente de que aquilo tem uma retaguarda de milênios. E de que forças que você vê atuando agora na sociedade podem ter provindo de raízes muito remotas. E que aquilo corresponde, vamos dizer, a uma visão do mundo, a certos esquemas mentais, a certos símbolos e valores, que se você não compreender na sua profundidade, tanto conceitual quanto histórica, você não vai poder manejar a situação direito. Então é quando você começa a sondar as raízes cognitivas do que se passa na sociedade presente. Ver quando chega aí, você, como exemplo da vida política, eu mencionei, não um político profissional, mas um simples diretor de empresa. Mas quando você entra nessa esfera intelectual, você vê que a maior parte dos diretores de empresa não penetra nesse ponto. Eles não sabem. E a maioria acredita que não é preciso saber. Tá certo? Então, pior, a maioria tem uma visão da vida cultural modelada pela noção de cultura que está vigente no Brasil, artes e espetáculos, indústria cultural. Então, é evidente, as artes e espetáculos, a indústria cultural, show business e a universidade são meios de adquirir prestígio. Então, o empresário, o presidente de empresa, ele pode tentar adquirir alguma leitura disto, daquilo, algum conhecimento das artes e espetáculos. Vamos dizer, apenas para defender a sua boa reputação ou para reforçar a sua autoimagem. Então aí você tem uma faixa imensa que é da pseudo-vida intelectual, que é praticamente só o que existe no Brasil hoje. Então, o que existe de vida intelectual no Brasil ou se resume à vida política, ou seja, são os indivíduos que estudam, etc., para defender as posições e os interesses do seu partido, do seu grupo ativista. Ou é a cultura como adorno. Eu digo, bom, mas nada disso está centrado, vamos dizer, na realidade da sociedade como um todo, mas apenas nos interesses imediatos de certos grupos, pessoas e partidos. Isso quer dizer que a atividade intelectual exercida nesse nível inferior não é suficiente para esclarecer à sociedade o que está se passando com ela. Mas é o contrário, na maior parte dos casos, como tem a finalidade puramente subjetiva e imanente, serve para confundir. Não é isso? Então, isso aí é como, vamos dizer, um sujeito a quem você vai pedir um conselho e que ele lhe dá um conselho que é conveniente não para você, mas para ele. Isso no Brasil é regra geral, né? Sabe disso? Quer dizer, o indivíduo não está interessado objetivamente no seu problema, ele está usando o seu problema para atender uma necessidade dele. Então, esse tipo de intelectual ou partidário, tá certo? Ou diletante, o que ele está fazendo é isto. Quer dizer, ele procura falar do conjunto da sociedade e até falar do conjunto da sociedade dentro de um contexto histórico-cultural maior, mas visando não a situação objetiva e as suas verdadeiras raízes, mas o interesse dele, que é o interesse ou de reforçar o seu partido, o seu grupo, ou o seu interesse de ter uma boa autoimagem. E esses conselhos só fazem mal. Note bem, eu leio muitas sessões de opinião dos jornais e revistas do Brasil. Em geral, as opiniões são assim, são todas assim. Dificilmente você vê alguém que está rachando a cabeça para descobrir alguma coisa real e dizer algo que seja útil à sociedade. Então, é a mesma coisa que dizer: no Brasil não há vida intelectual mais. Ela sumiu. Existem simulacros, existem profissões intelectuais, existem sessões culturais nos jornais, nas revistas, etc. Existem até programas culturais, até o Dr. Paulo Ghiraldelli não faz um programa de filosofia. Não é isso? Então você tem todo esse simulacro. Você vê que o suprassumo da subjetividade interesseira aparece no instante, meu filho, em que surge uma corrente política e intelectual baseada num treco que eles chamam preferência sexual. E você quer um treco mais subjetivo do que isso? Hã? Pergunte para você mesmo, né? O que me causa uma ereção? Existe algum negócio mais individualista e subjetivo do que isto? Certamente a sua ereção interessa a você e a outra pessoa, talvez, sobre a qual você vai exercer algum, a qual você vai exercer alguma atividade sexual. E o resto da humanidade? Ninguém ganha nada com isso, é? Portanto, isso é o suprassumo do interesse subjetivista. E hoje você tem corrente política e intelectual inteiramente baseada nisto. Outro dia me trouxeram aí um currículo de um sujeito que é teólogo gaysista. Eu digo, muito bem, pode haver um teólogo gaysista, mas quando você vai ver a carreira do cara inteira, o sujeito só se interessa por assuntos gaysistas. Né? Eu digo, bom, imagine o que seria da minha pessoa, o que, que eu seria, a meus próprios olhos, se tudo que eu escrevesse, tudo que eu pensasse, tudo que eu estudo, estivesse vinculado ao meu desejo sexual. Eu seria, evidentemente, um tarado, um louco. O que significa que evidente, todo que exista é louco nesse sentido, é um anormal. Se ele pode ser homossexual e normal, pode. Desde que ele seja homossexual na sua conduta sexual. E seja uma pessoa como os outros em tudo mais. Ele não vai criar uma biologia homossexual, uma sociologia homossexual, uma filosofia homossexual, uma economia homossexual. A hora que ele começa a fazer assim, enlouqueceu. E, no entanto, isso é aceito como normal. Então, e pior, as pessoas confundem as duas coisas. Né? O que, que é a conduta homossexual? Do que é, vamos dizer, a concepção do mundo, a cosmovisão homossexual. Pois, a minha cosmovisão é heterossexual, homossexual, bissexual, tetrasexual. Ela não é sexual de maneira alguma. Eu pretendo ter uma cosmovisão que não seria alterada por nada da minha vida sexual. Por exemplo, vocês sabem a história de Pedro Abelardo, que foi capado. Pedro Abelardo mudou de filosofia depois de ser capado? Não. Então, pensa assim. Os homens, se cortassem todas as nossas bolas, isto deveria fazer alguma diferença do aspecto filosófico, sociológico, científico? Claro, claro que não. Isto quer dizer que você tem que saber que a sua vida intelectual está infinitamente acima dos seus interesses eróticos ou gastronômicos ou até financeiros. Se você não sabe disso, você está preso dentro, vamos dizer, de um egoísmo subjetivo. Não é só o egoísmo moral, é o egoísmo cognitivo, que faz com que você gire em torno das suas próprias necessidades. Ou seja, você é um idiota, no sentido etimológico do idiotes, que é o mesmo. Eu só penso no mesmo. Então, quer dizer que coisas como gaysismo, feminismo, ou negritude, etc. A negritude é um pouco mais coletiva, mas ainda assim, quer dizer, o sujeito determinar toda a sua vida sexual pelo fato de que biologicamente ele pertence a um grupo racial, de coisa de maluco. Por que você não pode racialmente, biologicamente pertencer a um grupo e culturalmente pertencer a outro, como Pushkin, por exemplo, ou Machado de Assis? Ou seja, a sua atuação cultural não é determinada pela sua raça, a não ser que você o queira. Mas se você o quer, então você caiu na idiotice, na mesmice. Quer dizer que você fica olhando no espelho e dizendo a cor da minha pele tem que determinar tudo que eu penso, tudo que eu faço, tudo que eu sei, tudo que eu sinto, etc, etc. Então caiu numa... É uma mesmice um pouco mais coletiva do que a erótica, evidentemente. Mas é mesmice do mesmo modo. Feminino é a mesma coisa. Então, você vê, em outros países, ou nos Estados Unidos ou na Europa, a existência dessas correntes exerce um papel mais ou menos limitado. Por quê? Porque você tem correntes tradicionais milenares que já estão lá e que já consolidaram a sua posição. Você não pode apagar a cultura anterior de um país e substituí-la só por esse tipo de coisa. Mas no Brasil não há nada. É um espaço vazio. Então quer dizer que este tipo de coisa, aliado, vamos dizer, ao diletantismo, as artes e espetáculos. Ocupou todo o espaço, meu Deus do céu. Isso significa que a pessoa não tem mais a mais mínima ideia do que seja a vida intelectual. Bom, elas não formarão uma ideia se elas não tiverem dentro de si um exemplo vivo do que é a coisa. E esta função de vocês. Olha aqui, vida intelectual é o seguinte, nós temos que tentar seriamente descobrir alguma coisa e contar para os outros. Não para fortalecer esse partido, aquele outro partido, mas simplesmente porque as coisas são assim. Ou pelo menos são assim até o ponto em que nós pudemos entender. Se puder fazer melhor que nós, faça. Tá certo? Então, tudo que eu estou fazendo nesse curso desde o início é para qualificar os alunos a fazer isto. E por isso mesmo que eu digo que o teste, por exemplo, a escolha de um tema de investigação, é exatamente a coincidência, vamos dizer, da sua paixão pessoal pelo assunto com uma espécie de clamor histórico, clamor social por um esclarecimento a respeito. Tá entendendo? Então, por exemplo, tem pessoas que, sei lá, por exemplo, você pode gostar muito de um escritor, sei lá, do século XVIII, qualquer coisa. Ah, sou louco pro cara, tudo, toda a obra dele, etc, etc. Bom, mas peraí, mas tem alguém pedindo, pelo amor de Deus, esclarecimento sobre isso? A falta do esclarecimento sobre a obra dele está prejudicando a sociedade brasileira ou a humanidade? É uma coisa grave? Ou é apenas um diletantismo seu? Então, tem outras coisas que você reconhece que são importantes. Você sente a importância, mas que você não sente um apelo para você, ou seja, isso não repercute para você como se fosse o sentido da vida, na acepção que o Viktor Frankl dá ao termo, quer dizer, algo que só você pode fazer e ninguém mais pode fazer no seu lugar. Quer dizer, a própria decisão de fazer este curso foi tomada em vista disto aqui. Quer dizer, tem certas coisas que eu sei fazer, que eu tenho jeito para fazer, e que é urgente que alguém faça. É urgente para mim? Não, para mim não é urgente de maneira alguma. É urgente para a sociedade brasileira, porque em vista desta situação que eu acabo de lhes descrever. Então, idealmente, o que vocês devem estudar são coisas desse tipo. Com o cuidado. De não cair em temas que sejam muito especializados profissionalmente. Porque esses temas que são muito especializados, eles, é interessante você se dedicar a eles quando há uma situação cultural normal. Então há espaço para que dentro de certos grupos, por exemplo, tem uma faculdade de, sei lá, de direito, de sociologia, tem certas questões muito especializadas, muito relativas àquele grupo, vamos dizer, problemas intelectuais daquele grupo, daquela profissão. Bom, é espaço para vocês se dedicar a isso, mas nós temos que cuidar de coisas mais urgentes. Eu creio que a coisa mais urgente no Brasil é a história recente do país, os últimos 40 ou 50 anos de história, que se passaram como se fosse, vamos dizer, eu escrevi um artigo, uma longa noite. As coisas aconteceram, ninguém entendeu, ninguém nem contou direito. Só contaram desses dois pontos de vista, que é o interesse partidário ou o diletantismo. Mas ninguém pensou assim, peraí, vai vir uma outra geração aí e ela não soube nada do que se passou e ela não vai saber onde ela nasceu. Então nós temos que dar uma retaguarda histórica. É a retaguarda histórica que constitui uma identidade nacional e, portanto, vamos dizer, a possibilidade de uma política que reflita os interesses reais do país e do povo. Fora disso, qualquer tentativa de falar em interesse do povo, etc., é pura demagogia. O sujeito não está ligando para o interesse do povo. Ele talvez até ajude o povo um pouquinho, mas o fundamental é ele mesmo. Não é isso? Então, quando inventaram um treco chamado Fome Zero, né? Eu digo, olha, qual é a taxa de mortes por desnutrição no Brasil? É quase zero. Portanto, a fome já é zero. Agora não está faltando comida, agora falta sapato, falta roupa, falta assistência médica, falta polícia, falta mais isso. Falta tudo, menos comida, porra. É? Quer dizer que o brasileiro é um sujeito que está bem alimentado. Né? A gente via, né, as mães sem teto no Rio de Janeiro com aqueles bebês gordinhos. Tá certo? Só que está ali mal vestida, está, né, cheia de doença e exposta a uma bala perdida, sem segurança nenhuma, morando num casebre miserável, está faltando tudo. Então, por que essa coisa da fome? Oh, a fome é um símbolo. E por que não fizeram uma campanha assim? Vamos vestir os brasileiros, né? Porque se você olha fotos, por exemplo, da cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, dos anos 50, todo mundo na rua estava elegantemente vestido, o pobre e o rico, todos. Agora você vê a foto, aquilo parece uma exposição de mendigo. Isso avilta o país, isso avilta o povo, né? Então, bom, vamos prover boas roupas para todo mundo, né? A preço barato. As roupas no Brasil não são muito caras, mas aqui são muito mais baratas. Aqui é um absurdo. Roupa é assim, um negócio, né? Qualquer pessoa aqui pode ter qualquer pobre tem um guarda-roupa enorme, né? Se veste mal só porque quer. Mas você dificilmente vê pessoa mal vestida na rua, né? Quando vê, é porque é um drogado, ele já nem sabe mais o que está fazendo. Não é maluco, né? Mas, por exemplo, a aparência física de um povo nas ruas. Quer dizer, que raio de governo é esse que não zela por uma coisa dessa? Nós queremos ter um povo bem vestido, bonito, do qual a gente possa se orgulhar. Não é isso? Ninguém pensa nisso. Vai falar da fome. Mas se eles comerem mais, eles vão morrer, meu Deus do céu. Eles já têm um problema de obesidade. É a obesidade dos pobres no Brasil. Aqui nos Estados Unidos então nem se fala, porque aqui tá, metade da população da Virgínia é considerada de pessoas esféricas. Né? Você vê, sobretudo, família negra, né? Entra uma bola preta enorme, atrás uma bola menorzinha, três bolinhas, né? Senta no restaurante e come até morrer. Né? Então, quais são. Quer dizer, como as pessoas podem estar se preocupadas com a fome? Num país onde morrem 50 mil assassinados por ano. Tudo de barriga cheia, evidentemente. Né? Quer dizer, você vê aí a total insensibilidade para a hierarquia real dos problemas. As pessoas estão se ocupando de problemas que não existem e os que existem estão aí a solta. Isto acontece porque se você perde o fio da meada do que aconteceu, o fio da meada do acontecimento histórico durante uma, duas, três, quatro décadas, você não tem mais como julgar as coisas. Então isso quer dizer que o debate público virou uma conversa de hospício. Você vê ali só opiniões subjetivistas, opiniões de interesses grupais, opiniões politicamente interesseiras, e dificilmente você vê algum diagnóstico correto do que quer que seja. Então, por exemplo, acompanhando os artigos de jornal, digo, olha, eu não vejo na grande mídia praticamente ninguém interessado em diagnosticar nada. São só opiniões. Opiniões quer dizer, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Faz tempo que está assim. Claro que tem uma exceção aqui, uma exceção ali. Mas é necessário que o debate público seja constituído de questões substantivas, meu Deus do céu. Então, eu não vejo a mesma coisa acontecendo aqui nos Estados Unidos. A pessoa não discute bobagem. Em geral, o que ela discute corresponde mais ou menos ao que está acontecendo. Mas, por exemplo, se você ver, procura no Brasil compara a imensidão de artigos sobre economia, de debate sobre economia com a escassez de debate sobre o morticínio. Digo, mas não é possível, a economia não está indo tão ruim, por que vocês estão tão preocupados? Porque eles estão matando a pessoa na rua. Quer dizer, vocês estão trocando de problema. Né? Então, isso quer dizer que a hierarquia de interesse não corresponde à hierarquia de importância objetiva. E nós podemos fazer algo para corrigir isso, na medida em que a gente ocupe, né, um espaço na vida cultural com estudos sérios sobre coisas que estão realmente acontecendo. Quando eu falo estudos sérios, isso abrange até obras de ficção. E, aliás, em primeiríssimo lugar, obras de ficção. Porque, às vezes, você não tem os dados históricos e documentais de alguma coisa, mas você é capaz de imaginá-la. Então, quer dizer, a história imaginária é o primeiro grau da investigação histórica. Aquilo que você não é capaz nem de imaginar, bom, você não vai conhecer de maneira alguma. E o que nós vemos, por exemplo, é na literatura brasileira das últimas décadas a completa ausência dos temas fundamentais. Então, até os anos 50, 60, você vê que a literatura brasileira reflete a realidade da sociedade brasileira. Você encontra ali todas as classes sociais, as situações típicas e arquetípicas, né? Os temas fundamentais do conflito, aparece tudo ali. De repente, não aparece mais nada. Então, isso quer dizer que não há escritores de talento? Claro que há. Só que a imaginação deles se desconectou dos temas de interesse geral para a sociedade. Uma coisa não tem mais nada a ver com a outra. Então, o escritor está escrevendo sobre coisinhas que lhe interessam. É assim, as mulheres que ele transou, né? Os problemas que ele teve com papai e mamãe, e não vai passar disso aí. Quer dizer, fica uma literatura mesquinha, isso na melhor das hipóteses, sem contar o problema da linguagem que nós não vamos mexer hoje. Né? Bom, então é isso, vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Então vamos lá. Estão ouvindo? Avisem pelo chat, por favor. Então vamos lá. Temos aqui a primeira pergunta do Henrique. Antes de ingressar na vida intelectual com seriedade, é necessário percorrer essas etapas da vida social e política e esgotar todas as suas possibilidades? Essas etapas formam o sustentáculo da experiência que forma a vida intelectual autêntica? Sem dúvida, mas esgotar as possibilidades você não vai jamais. Quer dizer, você sempre vai ter que retornar a elas. Quer dizer, basta você ficar doente que o seu círculo de interesse se estreita até o tamanho do seu corpo novamente. E isto é necessário, né? Que aconteça para você não perder de vista a base física da existência. Você não pensar que você é um anjo ou demônio, né? Do meu modo, a vida civil, quer dizer, você não é porque você é um cara importante, ou político, ou intelectual, uma coisa que você tem que deixar de cumprir as suas obrigações da vida civil. Né? Isso que elas, na verdade, elas têm que ser integradas umas nas outras, mas elas sempre são foco de atenção aos quais você vai ter que voltar e voltar e voltar. Né? Mas, de preferência, não permitir que elas comam as outras novamente, né? E sobretudo não permitir que elas determinem o curso total da sua existência, o que hoje vários desses movimentos ideológicos eles tentam fazer com o problema do sexo ou da raça seja o seu foco de atenção permanente. Então, de certo modo, está transformando todo mundo em bichinho, né? Vamos lá, Beto Moraes pergunta, você leu alguma coisa da obra de Hélio Gaspari sobre o governo militar? Sim, e se sim, qual é a sua opinião sobre ela? Olha, tudo que o Hélio Gaspari conta é importante, mas tem muita coisa que ele omite de propósito que ele sabe perfeitamente bem. O Gaspari é uma testemunha importante, mas não muito confiável, de maneira que se você quiser conhecer o período, você vai ter que ler o que ele escreveu. Né? Mas, ler, como é que se diz? Com algum recuo, tá certo? Alguém mais adiante pergunta, peraí, tem. Wellington Souza pergunta, em relação ao estudo da ditadura, a maioria dos livros são tendenciosos para o lado comunista. Você pode falar uma fonte básica para começar essa pesquisa? Falar, você tem que ler os relatos dos próprios militares. O livro do general Silvio Frota, por exemplo, Ideais Traídos, é absolutamente fundamental. O livro do próprio Coronel Brilhante Ustra, você tem que ouvir o outro lado, mas você não pode esquecer também que esse outro lado também ele vem com mentalidade corporativa. Quer dizer, é, de certo modo, a defesa em bloco. Então, o exame sério da coisa não começou ainda. Quer dizer, o que que realmente aconteceu? Então, mesmo porque a divisão faccional da coisa, né, o pró e contra, ele já falsifica na base o que aconteceu. Você não pode esquecer que quando os militares tomaram a iniciativa, 31 de março de 64, havia vários movimentos de direita, movimentos civis de direita, prontos para entrar em ação a qualquer momento, inclusive ação armada. E a primeiríssima preocupação do governo foi desarmar esta gente. Desarmar e desmantelar a direita. Primeiro, vamos dizer, a direita militante armada e depois até as lideranças de direita. E por que que fizeram isso? Então você pode ver que primeiro, eu acho que são dois fatores. Primeiro, a concepção tecnocrática, onde um país deve ser administrado por uma elite de técnicos iluminados, neutralizando, vamos dizer, a confusão política, quer dizer, a discussão ideológica, etc. É o não ideológico. E, em segundo lugar, o corporativismo militar, que vê o político civil com desconfiança. Esses dois fatores entraram lá. Mas eu digo isso assim na base genérica. Eu não tenho os documentos aqui para provar isso. Eu sei que aconteceu porque eu vivi na época, eu vi isso acontecendo, mas eu não. Todas as fontes que eu tenho são meramente de memória, tá certo? O capítulo final do livro O Exército na História do Brasil, esse livro foi um livro que eu editei, eu fui editor de texto do livro. E os capítulos finais eu reescrevi completamente, porque estava faltando muita coisa. Inclusive esse mesmo detalhe que eu estava mencionando agora dos grupos de direita armada. Então isso também seria uma fonte. Outras fontes importantes são as publicações militares, jornais, revistas militares. Está cheio, mas aí é um oceano de coisa que não está publicado em livro, evidentemente, mas se você for na biblioteca do Clube Militar do Rio de Janeiro, você encontra na biblioteca das academias e, sobretudo, muitas entrevistas. Tá certo? Eu, assim, conversando com militares, eu aprendi muita, muita, muita coisa. Então, por exemplo, de esquerdistas que foram presos, chegaram já apavorados, confessando tudo, e depois saíram se queixando de tortura. Isso aí, teve, conheço vários casos. Não posso citar nomes, tá certo? Porque eu não tenho a prova, e as pessoas que me contaram isso, né, não estão presentes, não me autorizaram a contar, né? Mas tem casos meticulosos, que eu sei tudo, tudo, tudo que aconteceu. Então, mas isso eu obtive no curso de uma conversa informal e não de uma entrevista para uma obra historiográfica. Se alguém algum dia quiser fazer uma pesquisa a sério, fala comigo individualmente e eu vou te dar uma série de nomes para você entrevistar, né? Vamos ver. Pá, pá, pá, pá. Demian Gonçalves. Até hoje não fiz exercício necrológico, mas às vezes penso no assunto e uma dúvida me ocorre. Como garantir que ao julgar a minha vida desde uma perspectiva alheia, no caso de um amigo hipotético, eu não venha a ser impelido pela vaidade? Em mais de uma ocasião. Bom, não tem, esse problema da vaidade não tem o menor problema aqui. Porque o que você vai fazer ali é, já declaradamente, uma imagem idealizada. Então, um certo autoengrandecimento vai haver ali necessariamente. Então, você vai supor, essa foi, vamos dizer, o pressuposto do exercício. Você vai supor que esta pessoa, que é você mesmo, realizou o melhor do seu potencial. Chegou a ser tudo quanto quer ser. Então, não é uma descrição objetiva, mas uma imagem propositadamente idealizada. Então, no que a vaidade pode atrapalhar? Ela só pode ajudar. Não é isso? Mas você tenta fazer a coisa, como já é um autoengrandecimento, mas faça um autoengrandecimento realista. Isso é possibilidades nas quais você realmente acredita. Né? Então, olha, eu na juventude, quando eu era jovem, o que eu queria ser? Exatamente o que eu estou sendo, de maneira que esse meu necrológio está sendo realizado aqui. Tá certo? Agora, eu tinha a medida certa da minha capacidade. Eu queria fazer o que eu estou fazendo e eu sei que eu tenho capacidade para fazer. Agora, se eu dissesse, não, eu serei Papa, eu serei Rei da Inglaterra, tá certo? Eu serei Prêmio Nobel, eu estou falando, opa, aí o negócio como diria o Estanislao Ponte Preta, entrou no perigoso terreno da galhofa, tá entendendo? Então, não caia na autogozação. Faça uma projeção altamente otimista, mas baseada em capacidades que você sabe que você já tem, que ainda não estão desenvolvidas, mas que razoavelmente podem ser desenvolvidas. É isso? E até que ponto a autoimagem traçada no necrológio não é uma autoimagem que eu gostaria de ver confirmada por outra pessoa? Ela é isso mesmo. Né? Você quer que isso aconteça e que as pessoas digam que você, quando chegar no fim da sua vida, que as pessoas digam que você é exatamente isso. E se você fizer isso, você realizou, né, a grande vida, como definia Alfred de Vigny, é um sonho de juventude realizado na idade madura. Mas se você pega o sonho de juventude, já joga no lixo, né, e parte para, né, o Fernando Pessoa, não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. Bom, então o que está fazendo aqui? Nós estamos querendo ajudar você a ser alguma coisa. Então, o exercício deve ser realista no sentido de lidar com potenciais que você já sabe que tem. Não com coisas totalmente imaginárias que você poderá criar no futuro. Não, partindo dos seus potenciais, você imagina, se eu realizar o que é possível dentro desse potencial, como é que vai ficar? Então, pois eu digo, eu realizei tudo que eu queria, com a exceção seguinte, eu gostaria de ter mais livros escritos. Não deu tempo, espero que ainda dê. Mas eu espero completar pelo menos mais uns 10, né? Partindo do material do curso. Então só falta isso para dizer, para eu ser quem eu queria ser quando crescer. Né? Então é uma coisa realista, mas não é nada. Ao mesmo tempo, é autoimagem, é autoimagem engrandecida, porém dentro da medida real. Paulo José Lima Rocha. Um bom tema a ser desenvolvido seria as razões da degradação ética e moral dos brasileiros. Como assim? Este é o problema, exatamente. Este é o tema. Só que esse não é um tema, esses são vários temas. Né? Então, vai ter que rastrear isso aí com muito cuidado. Mas leia a literatura do Brasil como era até os anos 50, 60. A gente agora mesmo estava comentando o Otávio de Faria. Você, no Otávio de Faria, você tem todas as classes sociais do Rio de Janeiro e todas as escalas morais, desde o santo até o bandido. Então você tem, vamos dizer, é a sociedade carioca, como se fosse um modelo de miniatura da sociedade brasileira, da sociedade mundial, da humanidade, e está tudo ali. Mesma coisa você encontra no Marco Rebelo. Né? E até o Otávio de Faria, vocês viram o seguinte, o Otávio de Faria era um homossexual. Homossexual daquele doido, entendeu? Eu digo, bom, onde você encontraria hoje um homossexual capaz de se esquecer do seu probleminha para conseguir pensar nos problemas de outras pessoas que são diferentes dele? Ali o Otávio de Faria se interessou por toda a humanidade, como se fosse ele mesmo, entendeu? Então, hoje, graças à pressão ideológica, o sujeito tem que ficar preso aos seus interesses imediatos e aos do seu grupo. Então, o que acontece é o que estava observando o Silvio agora mesmo. O que sobrou de literatura brasileira hoje é tudo atomístico, são pontinhos. É um sujeito pensando no seu próprio umbigo, então o personagem, o narrador se confunde e só aquele personagem é um ser vivo, os outros são todos figurantes. Então o que é isso aí? É adolescência, é um negócio umbigocêntrico, né? Então não oferece uma imagem da realidade. O indivíduo, de fato, ele não se interessa por mais ninguém a não ser ele mesmo. Ele simplesmente não tem amor ao próximo, ele não sabe o que é o segundo mandamento, pô. Ele só se interessa por ele ou porque é igual a ele, né? Daí eu estava lembrando a história do romance do Zé Lins do Rego, Cangaceiros, que é um dos livros brasileiros que eu mais gosto. Que é a história de um casalzinho de camponeses, analfabeto, coitadinho, né? Que estão lá no meio de uma guerra entre os coronéis do sertão e os cangaceiros, né? E eles não sabem direito o que está, eles não entendem o que está acontecendo, eles não sabem onde estão as tropas, de onde vêm os tiros, sabe nada, eles só se ferram o tempo todo. E daí aparece um cego, que é um cantador, que vai de cidade em cidade, e o cego ouve as vidas das pessoas e faz música baseada nisso. Então ele tem na cabeça milhares de biografias e ele tem o fio da meada, está entendendo? E graças ao cego é que esse casal consegue ir embora dali, se refugiar e salvar a vida. Né? Então, o que que é? Isso é a epopeia da memória humana. Né? Quer dizer, como a memória, o fio da meada, são o caminho, vou dizer, da sua proteção, da sua segurança e, no fim, da toda a origem da civilização. Né? Eu digo, bom, mas o Zé Lins do Rego nunca foi um camponês pobre. Né? E é verdade que ele nasceu analfabeto também, né? Mas não permaneceu por muito tempo, né? O Zé Lins também não era um cara, né, depressivo. Os personagens dele são muito tristes, mas ele era um homem alegre. Então, quer dizer, ele se interessava por pessoas muito diferentes dele e ele tinha amor por essas pessoas. Ele participava do sofrimento delas, tinha compaixão. Compaixão quer dizer sofrer junto. Hoje em dia, o neguinho só sofre junto com ele mesmo ou com a sua patota politicamente definida, por seu grupo de interesse. Então, o grupo de interesse matou a literatura. Não é possível você ter uma literatura se as pessoas não têm identificação com a humanidade. Você lê o Balzac, vê a multidão de personagens completamente diferentes à sociedade inteira. E o Balzac parece que sabe o que se passa dentro dessas pessoas. O que é isso aí? É o amor ao próximo. Né? Quer dizer, é o amor que leva você a desejar compreender as pessoas. Não é isso? Então, onde essa estreiteza intelectual, que tem essa estreiteza de imaginação, ela é maldade, é egoísmo, né? Que Caio Rana pergunta: qual a condição dos alunos que entraram depois e estão fazendo o curso em outro ritmo? Por exemplo, eu ainda estou na aula 36 e fiz em ritmo acelerado. Fiz em 5 meses que ele varia a 9. Isso pode ser um problema para receber todo o benefício do curso? Não, o curso foi calculado para que isso acontecesse. Não há pressa, meu filho. Você vai fazendo as aulas antigas e assiste as de agora, mas não ligue muito para as de agora, não. As agora são só para você. Ó, isso aqui é o que eu vou estar fazendo daqui a um tempo, não é para agora. Agora eu estou preocupado com aquelas. Tá certo? E outra coisa, eu não tenho planos de morrer em breve, tá entendendo? Eu ainda pretendo continuar por aqui mais algum tempo para completar meu serviço, pô. Então eu estarei aqui depois que fazer terminar oficialmente essa rodada de aulas e a gente entrar na fase dos trabalhos, que vai se prolongar por alguns anos. Eu também estarei à disposição dos alunos que estão fazendo aulas anteriores. E nós vamos continuar com os negócios das perguntas e respostas. Eu pretendo fazer uma aula semanal dedicada a um trabalho, que eu vou examinar aquele trabalho, dar sugestões, etc, etc. Porém, continuarei com as perguntas. Eu vou estar aqui, né? A não ser que o maligno me remova do planeta Terra, tá certo? Eu não pretendo que isso aconteça. Também não estou muito mal de saúde, então, a pessoa vai me dar conselho de saúde, eu digo, faz o seguinte: primeiro você chega aos 65 anos na condição em que eu estou, daí você me dá lições de saúde, tá bem? Juliano Miller, lendo o livro Diário da Felicidade, na página 159, Steinhardt fala da inveja. A paixão da inveja é incomparavelmente mais ativa do que o egoísmo, doença benigna. E o vírus da igualdade nos aconselha a nos queremos mal com fúria. Pergunto, não seria a inveja um dos princípios do comunismo e da histeria? onde a inveja não há humildade, nem amor ao próximo, nem... Olha, mas a inveja, ela já supõe algum conhecimento do próximo. Você inveja o sujeito porque você imagina algo da vida dele. Tá certo? Então, eu acho que é mais fácil você saltar da inveja para o amor ao próximo do que desse egoísmo nu e cru, que não é egoísmo, é egocentrismo, é umbigocentrismo. Tá certo? Então, o cara que é egocêntrico, ele não imagina os outros não têm realidade para ele, são como apenas figurantes do drama deles, tá entendendo? Então, para você saltar disso para o amor ao próximo, primeiro você tem que descobrir que existe o próximo, né? E a inveja, por incrível que pareça, pode ser uma maneira de você descobri-los. Né? Qual é, vamos dizer, a cura da inveja? A cura da inveja é a cobiça. Né? Você salta da inveja para a cobiça, melhorou muito. Porque o invejoso, ele sente que ele não pode ter aqueles bens que ele inveja no outro. Ele está condenado a não ter aquilo. E digo, uai, aquilo que você está invejando, assuma que você quer e que você pode ter também. É a coisa mais fácil. Então você passou para a cobiça. Melhorou um pouquinho, não melhorou? Então, é assim que vai, você vai trocando de defeito, meu filho. Né? Lê o Dr. Zondi. É o círculo, é o palco giratório das paixões. Você troca uma paixão por outra, por outra, por outra, por outra. E enquanto está rodando, você está melhorando. Ou seja, não é que você vai se livrar das paixões, o conjunto vai subir. Né? Não esqueça que dizia Santo Agostinho, as virtudes são feitas da mesma matéria dos vícios. Portanto, não é para cortar o vício, é para transformá-lo em outra coisa. Vai subindo, né? Vai girando. Agora, a velocidade do palco é como a velocidade de uma hélice, quer dizer, precisa alcançar uma velocidade X para você sair voando. Se a velocidade baixa, você cai. Então, é a permanente transmutação das paixões umas nas outras. Márcio Neto, não quero chatear com essa de referência, mas essa aqui vale a pena. Você conhece o livro A Criação Literária do Professor Massaud Moisés? Conheço, não, estudei esse livro há mais de 40 anos. Né? É uma beleza, um dos livros brasileiros que honra a camiseta, né? Ele escreveu muita coisa interessante. Né? Aliás, eu usei material disso no meu estudo dos gêneros literários. Né? Eu discuti alguma coisa desse livro. Era um ponto em que eu divergia, mas essa divergência não quer dizer que eu não dê valor ao livro. Marra Signorelli pergunta. Recentemente li um texto Santo Afonso, Maria de Ligório, que me angustiou. O texto fala sobre as fugas à ocasião do pecado. E a parte que me angustiou foi esta, aspas, deves igualmente evitar a leitura de maus livros, revistas e jornais, e não só dos que tratam ostensivamente de coisas imorais, como também dos que tratam de histórias insinuantes, como certos poetas e romancistas. Fecha aspas. Sei que é sempre errado tentar encontrar um alívio para o conflito que surge, mas procurei me orientar nisso tudo e principalmente ver se eu não estava me esquentando com besteira e complicando a guerra. Assisti às aulas 56 e 57 do curso online, que o senhor fala sobre a alma imortal e rapidamente sobre o tema da castidade e pensei o seguinte. Não é ruim escrever poemas, contos ou romances que tenham partes insinuantes, como fazem Constantino Scavafis, Henry Miller, François Mauriac, se o fundo de sentimento sobre o qual a obra se baseia for verdadeiro? Pois se ele for verdadeiro, então a obra representará uma situação de alma imortal frente a uma ocasião de pecado, com suas angústias e consequências, e não ela própria uma ocasião de pecado. Estou no caminho certo para entender o problema? Está. Mas você não precisa colocar coisas só nessa esfera. Você está colocando como um problema teórico de moral. Você pode colocar historicamente. Santo Afonso de Ligório escreveu isso no século XVIII. No século XVIII não tinha televisão, não tinha internet, não tinha jornal diário, ninguém estava submetido a esse bombardeio diário. Né? Hoje em dia, o sujeito diz, bom, eu vou me preservar desse material todo, eu não vou ler Henry Miller, porque pode me corromper. Eu digo, meu filho, você assiste 2 minutos do programa do Faustão, você está corrompido. Quer dizer, você está num estado de exposição permanente a tudo o que não presta, tá certo? E se você consegue ver os pecados e os crimes através das lentes da alta literatura, em vez de vê-lo de maneira nua e crua, ou em vez de vê-lo embelezado, como ele aparece na mídia de hoje, você já melhorou. Então, não se preocupe com isso, não. Quer dizer, é só você, vou preservar a minha alminha. Né? Pior, vai levar você a acreditar, vamos dizer, que estas virtudes individuais podem ser praticadas isoladamente do contexto social em que você está e que são compatíveis com a total ausência de responsabilidade, fuga à responsabilidade social e cultural que você tem. Ah, estou aqui me preservando do pecado. Uma vez eu tive uma discussão com alguns católicos por causa disso. Dizia, não, você quer transformar a igreja num think tank anticomunista? Eu digo, mas o Papa Pio XI disse que isso é a primeira coisa. É a coisa mais básica. É o grande inimigo da igreja. É esse que nós temos que combater. Se você foge disso, eu digo, ah, mas eu não cometi tal pecado. Então você entrou naquele raciocínio do que fala o Reinaldo Azevedo. Eu podia estar matando, eu podia estar roubando, eu podia estar cometendo adultério, no entanto, estou aqui bonzinho. E você acha que você vai para o céu com essa porcaria. Eu não sei quem vai para o céu e para o inferno, mas eu sei que, objetivamente falando, esta atitude é totalmente indecente, ela é falta de amor ao próximo, ela é um egocentrismo espiritual horrendo, né? Então, nós não podemos fugir da briga. Você está vendo a situação de toda a civilização, você está vendo todos os valores, todos os símbolos sagrados, tudo ser aviltado, a vida humana ser totalmente depreciada. Né? Você está vendo o império da mentira na sua frente e diz: ah, não, mas eu vou cuidar aqui da minha alminha. Isso não é cristianismo, isso é coisa de pequeno burguês, meu Deus do céu. É a ilusão do pequeno burguês, ah, eu vou cuidar apenas, né, da minha vidinha. Eu digo: escuta, mas onde está a sua vidinha? A sua vidinha é uma redoma, está isolada no espaço? Quer dizer, porque você não presta atenção nas coisas, elas cessam de acontecer e cessam de te afetar? Então, essa é a política de avestruz, é uma ilusão, porque a vida da sociedade vai te perseguir aonde você estiver. Né? Então, ela está no telefone, ela está no celular, ela está na televisão, ela está no seu computador, ela está em toda parte. Né? Então, não temos que fugir, mas ao contrário, tá certo? Ah, mas eu vou me contaminar. Falei, claro que você vai se contaminar. Quem você pensa que você é? Você pensa que você é melhor do que nós todos? Nós estamos todos no mesmo barco, meu filho, tentando nos levantar um pouquinho, quer dizer, a partir desta sujeira e desta miséria onde estamos. E pessoas como François Mauriac, Henry Miller, nos ajudaram formidavelmente nisso. Na medida em que você, quer dizer, partindo da miséria, você já consegue criar uma ordenação, pelo menos estética, daquilo, você já saiu do caos. Não que isso baste, evidentemente. É? Quer dizer, o sujeito pode fazer isso, quer dizer, ele consegue ordenar, criar uma forma de dentro do caos, e ele pode parar isso. Não quer dizer que ele vai melhorar, continuar melhorando moralmente ou intelectualmente. De bom, mas você não é obrigado a parar onde ele parou, é? Por exemplo, é impossível você ler o Henry Miller sem você sentir o gosto da sinceridade, da voz sincera. Até nas entrevistas dele, você ouve ele falando, assim, esse homem, ele transpira a sinceridade, ele não mente. Né? Eu digo, ah, mas ele fez aquilo. Por que que você tem que olhar para os pecados dele e não para a virtude? Porque foi a virtude que criou as obras. Né? Então, aproveita, pega o que é bom, como disse São Paulo, apóstolo. Experimentar e tudo, ficar que é bom. Então você está, né, lendo Henry Miller para descobrir os defeitos dele, é isso que você quer? Então você é um fofoqueiro. Né? Então, agora, no século XVIII, você vira, não, o pessoal estava. A perspectiva é completamente diferente. É? Quer dizer, qual era o número de leitores, na população geral, qual era o número de leitores? Né? E, naquela época, os livros eram uma maneira importante de corromper as pessoas. Por exemplo, você pega o livro do Paul Azard sobre a cultura europeia no século. Os dois livros dele, né? A Crise da Consciência Europeia e outro título, acho, mais ou menos assim, A Cultura Europeia do Século XVIII, uma coisa assim. E você vai ver, por exemplo, que dos livros que se imprimiam, eu acho que 80% era pornografia. Ou era pornografia ou era literatura de combate antirreligioso, mas de uma maldade, de uma sordidez que você não consegue imaginar. Então era essa literatura que havia à disposição do povo. Hoje não é assim, hein? Se você entra numa livraria, bom, você tem lá a parte de pornografia, mas é pouquinho, né? A maior parte não é isto. Então, é uma situação totalmente diferente. Quer dizer, os livros já não são o meio preferencial de corrupção das almas. Porque, inclusive, este ataque à religião, à moral, tal, no século XVIII, era dirigido sobretudo às classes altas. Então, ali se verifica aquilo que falava Adam Smith, que você tinha, quer dizer, em toda a sociedade tem dois códigos morais. Tem um código conservador para os pobres e um código liberal para os ricos. Então, no século XVIII francês, você observa isso com uma nitidez formidável, né? Lê lá no Paul Azat. E depois você vê os autores que circulavam ali, Chaudelot de Laclos, Voltaire, Diderot. Vocês são mentirosos, compulsivos, malignos. E eram os caras que tinham, vamos dizer, a fama na época, né? Poucos autores foram mais populares do que Diderot e Voltaire. Hoje, a oferta de livro é infinitamente mais variada e de melhor qualidade, até no sentido moral. Quer dizer, o que tem de pior, certamente não vem por livro. Né? Quer dizer, você acha que se você pode, né, se liga lá na internet, você tem tudo quanto é putaria que você pode imaginar. Você vai ler livros de sacanagem? Ninguém mais lê livros de sacanagem, tá entendendo? Porque para ler o livro você tem que usar um pouco de imaginação. Para que eu vou usar a imaginação se está na tela, meu Deus do céu? Aqui é o. Peraí. João Walter Ferreira Filho. Gostaria de agradecer a extraordinária partilha de seus conhecimentos, mais que isso, sua vida. Muito obrigado. O senhor fala do adestramento da imaginação, isso é grande importância em nossa vida. Pelo que pude ver, o termo imaginação no nosso curso é visto como algo muitíssimo mais amplo do que no senso comum. O senhor chegou a dizer que em Aristóteles, imaginação e memória são praticamente a mesma coisa. Pergunto, seria correto considerar a imaginação nesse sentido amplo como sinônimo de pensamento? Não. Imaginação é, como diz a própria palavra, é o pensamento em imagens, portanto, não em conceitos abstratos. Se não há imagem concreta, então não há imaginação. Agora, imagem não é só imagem visível, pode ser imagem sonora, às vezes uma imagem muscular, um movimento, uma coisa assim. Então, vamos dizer, é aquele tipo de pensamento que aparece logo no primeiro degrau acima da mera sensação física. Na aula 20, o senhor fala, ainda a mesma pergunta, o senhor fala das fontes que alimentam a nossa imaginação. Sei que filmes, livros, imagens, música são coisas importantíssimas quanto a isso, mas pergunto, há algum perigo efetivo nas chamadas mensagens subliminares frequentemente espalhadas nos produtos culturais? Existe risco efetivo, por exemplo, em símbolos satânicos ou maçônicos espalhados aleatoriamente por cenários de filmes, desenhos? Existe um monte, mas um monte, uma multidão, multidão. Vocês viram aquele filme do Zorro, que é com o Bandeiras, como é que chama? Antônio Bandeiras e Anthony Hopkins, né? O filme é cheio desse símbolo maçônico, é uma mensagem maçônica, né? As pessoas realmente não percebem, né? Mas isso não é nem o subliminar, quer dizer, o subliminar é o que está abaixo da sua percepção mesmo, quer dizer, são imagens projetadas durante uma fração de segundo, você não percebe conscientemente nada, mas a coisa está lá. Hoje tudo está repleto dessas coisas, tá certo? Então, pela própria profusão dos elementos, né, que estão à solta, eu acho que em grande parte eles se neutralizam assim mesmo, perdem muito de eficácia, assim, a memória acaba apagando aquilo. Mas eu pretendo mais tarde dar algumas aulas sobre precisamente este ponto. Quer dizer, quando é que você, como é que você faz para você perceber que entrou uma influência dessa na sua imaginação e ela está ali presente, né? Então, é claro, para isso você vai ter que conceder, de vez em quando, algum tempo, a um aprofundamento no seu imaginário. Quer dizer, você olhar, vamos dizer, o fluxo da sua própria, das imagens na sua mente com alguma atenção. Quer dizer, você vai baixar a velocidade, tá certo? E olhar aquilo com todo cuidado. As pessoas, às vezes, não fazem isso porque elas têm medo. do que elas podem estar imaginando. Quando você vê a sua imaginação, você vê quem você realmente é, quer dizer, o que você está realmente pensando. Só que nesta hora você vê que está pensando coisas que você não quer pensar. Né? Tudo bom, então veio de algum outro lado. Né? Eu, às vezes, eu vejo assim, aparece na minha mente discursos horríveis contra Deus. Mas horríveis. Para Deus, Jesus Cristo, a Virgem Maria. Então, o que é isso? De onde veio isso? Não é o que eu acredito no meu coração, mas é o que está passando na minha mente. Então, não fui eu que inventei esta coisa, mas eu sou o responsável pela presença disso na minha cabeça. Então, às vezes eu fecho os olhos, né? A pessoa pensa que eu estou dormindo, estou nada. E eu estou lá, voltando atrás, para lembrar de onde veio. Né? Então, é a pergunta que eu faço para as pessoas. De onde veio a sua ideia? De onde veio tal opinião? De onde veio tal julgamento que você faz? Quando eu pergunto isso, a pessoa responde com uma justificativa, com uma argumentação em favor daquilo. Eu digo, não foi isso que eu perguntei a origem. Argumentar em favor de uma ideia é uma coisa que você improvisa na hora, mas saber a origem, ah não, você vai ter que rastrear a sua memória mesmo, e às vezes é difícil. Né? É como se fosse, vamos dizer, uma psicanálise, você tem que fechar os olhos e rastrear aquilo, sem a ajuda do psicanalista presente. Tá certo? Mas isso dá para fazer, por exemplo, esta meditação, quer dizer, de olhos fechados, onde você se permite sonhar, mas você está acordado e você está anotando o seu sonho. Né? Isso aí eu acho que é um procedimento indispensável do autoconhecimento humano. Né? Depois que você faz isso várias vezes, daí você consegue perceber processos similares que se passam na cabeça de outras pessoas. O sujeito diz uma coisa, você sabe, diz isso, diz aquilo, e você sabe da onde aquilo veio e entrou na cabeça dele. Você sabe, mas ele não sabe. Né? Então você pode ajudar a pessoa a lembrar nisso. Mas isso aí eu vou precisar da aula específica, porque isso é uma técnica, isso é um requinte, está entendendo? Um requinte psicológico. Eu não quis entrar nisso ainda, porque é o tipo da coisa assim, eu sei fazer, mas eu não aprendi isso com ninguém, eu aprendi com é uma prática pessoal que eu faço desde os 20 e poucos anos. Então, eu sei fazer, mas eu não sei se eu sei explicar. Então, eu estou tentando achar as fórmulas verbais certas. Quando eu souber explicar, eu explico, tá bom? Henrique Alexandre, pergunta ligada a essa. Falando sobre integridade intelectual, surgiu uma dúvida sobre a programação neurolinguística. Até que ponto o uso dessas técnicas pode ser um fator de desintegração da personalidade? E o quanto pode trabalhar uma vida de série de estudos? Pode atrapalhar monstruosamente se a PNL se tornar um elemento estruturante da sua personalidade e da sua conduta. Então, e isso acontece sobretudo quando uma pessoa desarmada intelectualmente, até psicologicamente, se expõe a este ensino e aquilo tem um grande impacto na vida dela. Se aconteceu isso, então, certamente, você é um filho da programação neurolinguística. Você chegou a ela não como uma técnica, mas como uma experiência estruturante que tem impacto sobre você. Então, não faça cursos disso, né? Se você quiser alguma coisa, primeiro você estuda as obras do Milton Erickson. Agora estão sendo publicadas. Ele nunca escreveu nada, mas tem muita coisa gravada. Nunca publicou nada, mas tem muita coisa gravada. Então, são coisas muito importantes. Milton Erickson era um grande psicoterapeuta. E ele não estava de sacanagem de maneira alguma. Ele estava usando isso para curar pacientes que eram deficientes de comunicação verbal, como, por exemplo, esquizofrênico. Ele estava abrindo a boca, só saía delírio. Portanto, a vida psíquica real do cara não estava presente ali, tinha que chegar por fazer um loop, né? Para alcançar o que estava se passando realmente dentro da pessoa. Então, depois de você ter estudado isso e ter julgado aquilo criticamente, aí você pode fazer um pouco da prática. Não vai entrando assim, sem mais nem menos, não. Leonildo Trombella pergunta, sobre os esquemas globais, quando você cita e explica nos artigos do Diário do Comércio, qual o público que pretende atingir? Pergunto isso, pois não sei direito a quem cabe esse tipo de informação, se é só para os alunos ou para o público geral que lê seus artigos. Bom, é para os alunos em primeiro lugar. E, em segundo lugar, para aquelas pessoas dentro do público em geral que tenham capacidade para ser meus alunos, embora não o sejam, e talvez não o sejam jamais. Vamos dizer, escrever para pessoas incapazes, falo, bom, é algo que eu não pretendo fazer. Tá certo? Então, ficar lavando cabeça de burro, falo, bom, não é muito minha especialidade, nem é algo que eu gosto. Falar para quem não entende, isso que o sujeito não entende, eu já perco o embalo. Né? Eu sou muito, nisso aí, assim, eu sou muito dependente do interesse da pessoa. Né? Quando eu era jovem, eu era conhecido por isso, eu nunca entrava em discussão. Né? Mas se a pessoa me perguntasse alguma coisa, você tem certeza que você quer saber mesmo? Daí se eu via que o cara tinha interesse, daí eu me animava para falar. Se não, não, vou ficar falando para quem não quer ouvir, para quê? É só um chato e galocha, né? Como superar o problema do bom mocismo? Eu digo, bom mocismo depende de quem você quer agradar. E quem você nomeia como seu juiz, nomeia implicitamente. Quer dizer, quais as pessoas cuja opinião tem peso para você? Essa coisa de dizer, não quero saber da opinião alheia, então, assim, é mentira, todo mundo depende da opinião alheia. Só que você tem o seguinte, você tem que selecionar as pessoas ou círculos de pessoas que são realmente importantes para você e quais não são. Então, eu tive a sorte, não foi bem sorte, eu procurei, de conhecer pessoas sobre cujo julgamento eu me colocava voluntariamente, porque pessoas que eu respeitava, que eu amava, tá entendendo? E que jamais diriam qualquer coisa para mim de sacanagem. Né? O Paulo Mercadante, o Dr. Miller, né? O Miguel Reale, o Roberto Campos, são pessoas que eu respeitava enormemente. Então eu vou lá e pergunto o que você acha disso. Fiz certo, fiz errado. Eu digo, bom, se esses velhinhos, né, acharam que eu estava certo, eu não quero saber a opinião do seu Zé Mané ou da dona fulaninha da esquina, tá entendendo? Mas você tem que se abrigar na opinião dos bons conselheiros. Né? A Bíblia fala, muito importante você distinguir o que é um conselheiro bom e o que é um conselheiro invejoso. O cara está te aconselhando com segunda intenção. Né? Então, esses velhinhos, que interesse eles podiam ter comigo? Como é que eles iam manipular? O que, é que eles iam tirar proveito de mim? Já está com o pé na cova, tá entendendo? Não tem mais interesse neste mundo. Então, pessoas muito sinceras, Herberto Salles, né? O Antônio Olinto, e o Dr. Meira Pena, tive conversas memoráveis com esses velhinhos, tá entendendo? E a opinião deles pesava muito para mim, muito. Então, justamente porque essas opiniões pesavam, as outras não pesavam. Agora, se você não tem ninguém para te aconselhar, meu filho, então você começa a pedir conselho para a humanidade em geral. E qualquer um que te olha feio, você treme nos alicerces. Tá certo? Quer dizer, você alcança uma... Assim como, por exemplo, se você teve uma boa criação doméstica, seu pai e sua mãe te deram todo o suporte emocional, moral, etc, etc, você não liga muito para a opinião dos outros, porque você liga para a opinião do seu pai e sua mãe. Né? E se você não teve esta boa criação, não vai ficar com raiva do seu pai e sua mãe. Não, procura os bons conselheiros. Né? De preferência, pessoas mais velhas, letradas, sérias, que você conhece. Tá certo? E se apegue a esse. O resto, não precisa saber. Não precisa ligar. Então, opinião de idiota, é verdade que os idiotas são sempre opinião majoritária, por definição. Não é isso? E fique sabendo o seguinte, uma grande parte das pessoas nunca vai compreender o que você quer. Sempre vão te julgar mal, julgar errado. Tá certo? Mas às vezes isso é a prova de que você está certo. Não é isso? Então, né, procura, se você é católico, tem um bom padre confessor, pergunta para ele, ué. E os outros? Não precisa. Quer dizer, a dependência da opinião alheia se cura com a dependência da opinião alheia. É só você escolher uma opinião melhor. João Carlos Silva. Tenho reparado um fenômeno que é cada vez mais recorrente entre os estudantes brasileiros. Os estudos superiores facilmente tornam-se uma nova roupagem a recobrir personalidades em frangalhos. Batata. A personalidade intelectual, mais outra máscara, para disfarçar a velha face. A vida religiosa, uma aparência a mais para exibir perante um grupo de referência. Isso acontece mesmo. Agora acontece o seguinte: esse negócio de vida religiosa, gente, isto é mortalmente sério. Mortalmente sério. Eu digo: céu existe, inferno existe, outra vida existe. Né? Então, a vida religiosa não foi feita para aliviar a sua consciência durante esta vida. Ao contrário, ela vai te atormentar sempre, né? Porque diz São Paulo apóstolo que é o Espírito Santo que te revela o teu pecado. Então, diariamente vai te apertar, dizendo, nossa, daqui está errado, aquilo está errado. E muitas vezes você terá que reconhecer o erro, né? E dizer, meu Deus, tenha paciência comigo. Porque eu tenho esse erro, mas eu ainda estou apegado a ele. Eu não estou desvencilhado, então você me ajuda, né? Agora, se a pessoa começa a usar, vamos dizer, usa a vida religiosa no mesmo sentido que o militante usa as suas opiniões grupais, você está lascado, porque daí você já virou representante de um grupo de interesse, esse grupo de interesse chamado na sua cabeça Igreja Católica. Por isso que eu digo, eu nunca falo em nome da Igreja Católica, eu não sou ninguém para falar, eu sou o último, né, da fila, eu não mando nada neste negócio, entendeu? Então, eu digo a minha opinião e espero, sinceramente, que ela não esteja em contradição, em última análise, com o ensinamento da doutrina católica, se bem que eu reconheço que entre as análises de fato que a gente está fazendo e a doutrina universal da Igreja, a distância é imensa, quer dizer, você não pode comparar uma coisa com a outra, chapado. Você tem que fazer todas as mediações. Então, eu espero que esteja de acordo. E se estiver errado, bom, que Deus me perdoe, que alguém me corrija. Mas se você vestiu a camiseta e falou, não, agora eu sou aqui, né, o representante do magistério, então, você vai começar a falar besteira no instante seguinte. E vai estar usando isso aí como como diz ele aqui, mais um reforço da sua vaidade. Né? Não que nós não tenhamos vaidade, todos temos. Mas uma coisa é a vaidade natural do ser humano. Outra coisa é essa vaidade inflada por uma identidade social dignificante. Né? Isso não, gente. Né? Você vê assim, o seu umbigo é apenas o seu umbigo, não é o umbigo da humanidade. Né? Não é o umbigo da Igreja Católica. Nem do partido, né? Então, ele continua aqui. Ele usou a frase. A frase parece paradoxal, mas é, a superficialidade do brasileiro é profunda. Os caras são profundamente superficiais. Quer dizer que até nos estratos profundos da personalidade eles são superficiais. Imaturos, inseguros, afetados de problemas psicológicos, mesmo psiquiátricos, às vezes sem muita consciência moral, entregam-se a estudos superiores sem serem transformados por eles. Mas a universidade existe para isto, né? Para pegar um negro neurótico, egocêntrico, histérico, maluco, né? E vestir uma camiseta e dizer, agora você é sociólogo, você é um cientista social, você é um filósofo, né? Você é um profissional da saúde mental, né? E todo mundo procura se dignificar, né? E na base de uma identidade profissional. Por isso a melhor coisa é você não ter identidade profissional nenhuma. Ou raramente falar em nome dela. Se é para falar com identidade profissional, muito bem. Então você tem que ter certeza do que está falando, você assume uma responsabilidade moral, social, civil e penal pelo que está falando. O resto, fala apenas em seu próprio nome. Diz, olha, isso aqui. Quem é você para dizer isso? Eu sou o cara que disse isso. Não sou mais ninguém além disso. E daí, ao contrário, integram os estudos no desfile da Escola de Carnaval Psiquiátrico Nacional. Tudo isso me faz duvidar da possibilidade do desenvolvimento do espírito na obra brasileira, pelo menos na presente geração. Mesmo os estudantes que parecem mais sérios acabam se revelando pouco ou muito malucos. Que pensa esse diagnóstico e que fazer quanto a isso? Eu penso que esse diagnóstico está inteiramente correto. Né? Precisa lembrar o seguinte: isso aqui não é uma escola de perfeição moral. Mas há certas virtudes morais sem as quais a vida intelectual não existe. Né? E a primeira é o desejo de conhecer a verdade. Em primeiro lugar, a verdade sobre você mesmo, na sociedade humana. Este desejo implica, primeiro, que você entender que a moral foi feita para a sua orientação e não para você julgar os outros. Julgar os outros só quando você é obrigado a fazer, quando tem um motivo sério para fazer. Então, você não se interessar por julgar ninguém, por julgar nem aqueles que te prejudicam. Quer dizer, uma pessoa te prejudica, você, o máximo de julgamento moral que você pode fazer dele é o seguinte: então, esse sujeito está enchendo o saco. Ele é mau, ele é bom, eu não sei. Como é que eu vou saber? Então, já houve pessoas que tinham fama de muito más e que foram boas para mim. Então, o que me interessa ter um julgamento total da pessoa? Nada. É melhor não ter opinião nenhuma sobre ninguém. Então, pensa assim, você é Deus no juízo final? Quer dizer, no juízo final você vai ser consultado, você vai dar o seu parecer. Eu, se der para pedir meu parecer, falo, ó, não sei de nada, eu espero que todo mundo seja absolvido, vá todo mundo para o céu, inclusive os piores, e principalmente os piores, a começar por mim mesmo. Então, é só você ter um pouco essa medida do juízo final, você viver com o juízo final na cabeça, cura muita coisa, pô. Então, se a pessoa foi má, fez uma sacanagem, etc, etc, fala, bom, o que eu posso fazer para ajudar, para melhorar essa pessoa? Se eu não sei fazer nada, então é melhor não pensar no assunto. Deixa assim como está. É uma questão de praticidade, de economia, está entendendo? Não, é o método do Sherlock Holmes. Não guarde na cabeça conhecimentos inúteis. Se entrou um conhecimento inútil, apaga. O que você sabe da vida ali, esquece. Então, sobretudo, se te sacanear. O número de pessoas que me sacaneou na vida é muito grande, muito grande. Quer saber? Hoje em dia, eu quero bem a todos eles. Sinceramente. Não tenho nada contra ninguém. Por quê? Na hora já revidei, já dei umas porradas. Acabou o problema. Então, também te aconselho, você não leva desaforo para casa. Porque senão você, aquilo vai te corroer, você vai guardar rancor. Melhor você dar umas porradas no cara na hora, e no dia seguinte, seu amigo de novo, ou pelo menos esquece o cara, tá entendendo? Vamos ver se cabe mais um aqui. Paulo Camargo pergunta. No Brasil, a falta de preocupação das pessoas pela experiência estética parece evidente. E já foi comentado pelo senhor quando abordou em aulas passadas, en passant, a questão do mau gosto da arquitetura brasileira nas últimas décadas. Sem adentrar em maiores discussões no momento, parece haver um sentimento geral do brasileiro de que a experiência estética é algo supérfluo e não essencial à alma humana. E, por consequência, à vida interior do próprio brasileiro. O senhor acha que essa questão, as consequências da ausência da valorização do belo pelo povo brasileiro em geral, não apenas na arquitetura, mas em todas as circunstâncias que a experiência estética ocorre, seria um tema que mereceria ser objeto de estudo no sentido proposto pelo senhor há pouco, mas sem sombra de dúvida, isso é urgentíssimo. Quer dizer, a relação mórbida que o brasileiro tem com a beleza, com a estética de modo geral. Então, por um lado, o brasileiro é um esteticista. Isso quer dizer que os critérios estéticos e prazerosos predominam nele sobre os critérios éticos e psicológicos e ontológicos. Então, existe o famoso livro do Mário Vieira de Mello, Experiência e Cultura, que depois ele fez uma segunda edição e estragou o livro. Mas procurem a primeira edição. Tem vários livros brasileiros, o brasileiro gosta disso. Escreve um livro maravilhoso e depois fala, ah, agora vou ampliar, vou melhorar, esculhamba com o livro inteiro. Então, assim, você publicou uma vez, deixa como está. Não gostou daquele, escreva outro melhor, mas deixa aquele. Então, Experiência e Cultura, com o subtítulo O Problema do Estetismo no Brasil, um livro fundamental. Então, existe este estetismo, por exemplo, a gente observa nessa coisa do diletantismo, da afeição às artes e espetáculos, como se fosse a cultura, mas, por outro lado, toda esta vivência estética do indivíduo é separada da sua vida real. Então, o sujeito vive na feiura e tal, mas depois ele busca, agora eu vou ouvir Mozart, né, e me transportar às regiões sublimes, etc. E depois, daqui a pouco, volta a mesma porcaria. Quer dizer, o indivíduo não entende a função real da beleza e do senso da beleza na vida diária. Onde na vida diária ele passa desse estetismo para um praticismo, um dinheirismo, assim, absolutamente deprimente. Quer dizer, dá a impressão que você fazer qualquer coisa só porque é bonito é uma perda de tempo. Né? Então, você vai construir uma casa, por exemplo, para que fazer bonito se eu posso fazer tudo esculhambado e vender e ganhar o dinheiro rapidamente? Então, você vai estragando o seu ambiente físico. Eu digo, bom, você faz coisa feia para você vender, mas você quer coisa feia para você mesmo? Ah, não. Então, o que, que eu faço? Eu vou mudar para outro lugar. Eu vendo porcaria aqui e vou morar num lugar bonito lá. Acontece o seguinte, que daqui a pouco não tem mais lugar bonito para onde você correr. Estragou tudo. Quer dizer, a feiura vai alastrando, alastrando, alastrando. E isso de fato acontece. Pô, na arquitetura paulista isso é um negócio notável. Agora, é importante ver, nem sempre foi assim. Esta insensibilidade estética, ela não é permanente no Brasil. Ela começou num certo dia. E eu acho que a coisa data dos anos 50. E data, sobretudo, da industrialização no período JK. O pessoal começou a ganhar dinheiro e começou a gastar em besteira. Né? Você não pode dar dinheiro na mão de idiota, né? Que ele vai fazer bobagem. Né? Tanto que eu digo, por que, que no Rio de Janeiro você ainda tem mais casas bonitas, lugares bonitos? Porque sim, o carioca não tem dinheiro para derrubar aquilo e botar uma porcaria no lugar. Né? Então, este problema, sobretudo do ponto de vista histórico, como é que a coisa se desenvolveu, como é que chegou a este ponto, isto, Paulo Camargo, é fundamental. Se você fizer um estudo histórico sobre isso, você será um benemérito. Né? Mas antes de fazer estudo histórico, tem que fazer um simples estudo comparativo. Depois que eu mudei aqui para os Estados Unidos, a gente vê o seguinte, a beleza aqui é normal. Todo mundo procura fazer a coisa bonita, e o bonito, quer dizer, não é aquele bonito isolado, como eu inventei. Não, a minha casa tem que combinar com a do vizinho, com a do outro, com a do outro. Tem que combinar com o lugar, pô. Não é só. Né? Então, agora te fizeram novo versão do Atlas Shrugged, né? O romance da Ayn Rand, que é a história de um arquiteto genial, etc. Ele quer fazer uns edifícios diferentes, saindo do estilo, etc, etc. E ele diz o seguinte, ele diz, um edifício tem que ter personalidade. Eu digo, ah, sim, e uma cidade não precisa ter? Então, se fica aquele seu edifício com aquela bela personalidade, destoando de tudo, você desfigurou a cidade, meu Deus do céu. E isso é o que todo mundo faz em São Paulo. Quando vai fazer um treco bonito, ele só pensa a beleza daquele edifício isolado do resto. Então, no conjunto, acaba sendo ficando feio. Então, aqui você vê que as pessoas gostam de construir umas coisas que combinem com o resto. Pode ser diferente, mas tem que combinar de alguma maneira. No Brasil, não tem essa noção. Mas, ao mesmo tempo, você vê que o americano ele tem a noção da solidariedade comunitária. É uma coisa incrível como isso é real aqui. Né? Você sente a preocupação dos vizinhos com o seu bem-estar, com a sua segurança. É uma coisa notável, é do dia a dia, não é uma coisa idealista. Né? No Brasil, quando você socorre o vizinho, ele acha, agora estou beatificado, já virei santo. Né? Eu podia estar matando, podia estar roubando. Tá certo? E, no entanto, até emprestei um dinheiro para o meu vizinho, olha como eu sou bacana. Né? Então, essa falta de sentimento estético, ela vem junto com a falta de sentimento ético, com a falta de amor ao próximo. Quer dizer, aquele estado de irritação. O Brasil é muito irritado com os outros. Né? Eu observo até nas melhores pessoas, tem pouca paciência com os outros. Né? Quer dizer, não tem aquele interesse afetuoso e caridoso, na verdade, de você querer saber o que se passa dentro da pessoa, porque você poderia ser ela. Né? Os seres humanos são muito, muito parecidos, no fundo. Então, vamos dizer, essa identificação com o próximo, essa identificação é o aspecto cognitivo do amor ao próximo, mas se não tem nenhum aspecto cognitivo, como é que vai ter o aspecto prático? Então, bom, acho que não dá mais para... Pevsky, gostaria de saber se há a possibilidade de fazer bons estudos de história dos hebreus no Brasil. Não é que a possibilidade, a necessidade. É? Então, Por exemplo, aqueles judeus todos que vieram para o Recife e depois mudaram para Nova York. Você conhece? E criaram, então, o comércio de diamante em Nova York. Né? Você conhece a boa história disso? Isso é uma coisa mais importante, um tema mais importante aqui. Por que que os caras saíram? É? Então, por que que eles vieram? Por que que eles saíram? Não é isso? Então, vamos dizer, a explicação usual é: ah, eles têm medo da Inquisição. Fala, meu filho, peraí, você está muito. Você não estuda a história da Inquisição. A Inquisição estava pouco se lixando para os judeus. Ela só se interessava para o judeu quando era um judeu que se convertia ao catolicismo por interesse e daí tentava manobrar a igreja no sentido a favor da sua comunidade. Então aí a igreja se interessava. Mas, em princípio, a Inquisição não julga quem não é católico, por definição, pô. É? Nenhum não católico foi jamais julgado pela Inquisição. Então, fala, bom, se os judeus eram judeus praticantes, não tinham nada a temer da Inquisição. Podia até ter medo do governo civil, mas não consta que algum governo brasileiro fizesse alguma perseguição aos judeus. Pode ter tido, mas eu não sei historicamente. Então, alguma coisa aconteceu. Mas é uma história muito interessante. Quer ver outra história que eu mesmo procurei averiguar? Você conhece a Rua 25 de Março, em São Paulo. Como é que a Rua 25 de Março, que era um bairro judeu, virou um bairro árabe? E virou um centro do comércio árabe em São Paulo. Então, alguma coisa houve, mas eu não encontrei. Só quem se lembrava mais ou menos disso é o seu José Cury, né? Mas eu não encontrei outras testemunhas. E também eu não tinha tempo. Esses temas aparecem na minha cabeça, eu fico. É uma droga. Alguém tem que investigar isso, mas eu não vou poder fazer. É? Como eu faço para aprender o português da forma certa? Que método eu posso usar para isso? PIMSLEUR. PIMSLEUR. Então procure lá português para. Bom, eu não sei qual é a sua língua originária, talvez você. Parece polonês ou russo, uma coisa assim. E tem lá dezenas de cursos de uma língua para falantes de outra. Mas olha, esse Pimsleur é o maior gênio do ensino de língua que eu já vi. Porque ele descobriu o óbvio. Ele disse, você aprende a falar ouvindo e falando, não é escrevendo. Portanto, ele ensina a língua, como se ensina para uma criança ou para o analfabeto. Primeiro pela orelha, você não vai nem saber como se escreve as coisas. O ensino da escrita vem muito mais tarde. E isso funciona, que é uma coisa maravilhosa. Os outros, hoje, assim, eu tenho dó de mim mesmo por ter tentado estudar línguas por outro método antes, porque eu sofri demais e avancei muito pouco. Eu não tenho um talento natural para línguas, me custa muito, eu sofro demais. E eu acabo, na verdade, eu acabo aprendendo, não com as aulas, eu aprendo muito na leitura forçada. Isso eu lembro quando eu tinha, acho que uns 14, 15 anos, eu peguei o livro do François Mauriac, Le Nœud de Vipère. Eu entendi uma palavrinha aqui, a palavra, eu falei, eu vou ler esse livro até o fim, custa o que custar, mas eu não vou ler mais de 10 linhas por dia. Mas as 10 linhas eu vou entender. E fui. Quando eu terminei aquele livro, peguei o livro seguinte do François Mauriac, que eu já consegui ler quase sem dicionário. Eu anotava cada palavra. Quando eu via que a palavra aparecia de novo, eu até falava, ah, quer ver? Eu vou no dicionário de novo. Eu não vou deixar passar nenhuma. Isso funciona também, mas é o método doloroso, né? Que serve para maus alunos como eu. Porque eu, em todos os cursos que eu fiz de qualquer coisa, né, eu sempre fui péssimo aluno. Também, os professores também eram péssimos. Então, nunca tive. Quando tive um bom professor, eu rendi. Por exemplo, tive o cidadão, o seu falecido, o professor José Hildebrando Bretas. Ele tentou me ensinar latim e conseguiu, porque ele era excelente professor. O professor Menotti Tancredi me ensinou francês, também conseguiu. O professor Décio Gris me ensinou biologia, aprendi, também foi só esse. O resto não aprendi nada. Em inglês.